Sempre, né? Nada. Eu repetei aqui porque eu acho que o Ariel não tava na última sessão, né? Casa do Ariel, essa é a maior amiguinha que eu já ouvi. Tava. Não tava? Eu acho que eu tava, não tava? Não. Tava sim. Na sessão lá que tava eu, ele. Tava sim. Ele só saiu mais cedo. Eu fiz teste. Eu tava sim, fiz teste. A última sessão foi vocês voltando. Retornando para Londres, lembram? Penúltima sessão. Já tava... Penúltima, não a última. Penúltima sessão. Os carros foram atacados na estrada por uma coisa estranha. Na última sessão, vocês voltaram para Londres. Aí foram pro hospital. Aí o Rooster, ele tava em operação lá para ver se ele ia sobreviver ou não. Né? E rolamos teste de medicina pros médicos aqui. Aí passou, ficou bom. Né? Aí. Oh, droga. Aí a Júlia foi pra casa cuidar dos filhos. Junto com o. Night Hawk. Meu Deus, os nomes escapam. Nighthawk. Né? Junto com o Nighthawk. Né? Aí ficou meio estranho aquele mendigo na casa dela. Ela tocou ele embora. Né? E aí ela começou a escutar vozes chamando por ela. Deixa eu entrar, você é minha mamãe, eu quero a minha mamãe. Lembram disso? É o demônio. Sim. É o demônio. Você principalmente, né, Thumps? Né, lembra tudo disso aí. É. Só falta aparecer o Jack Harkness, né? Aí, enquanto é, isso... uma nave daqui a pouco. É, a Ava tava no hospital, né, pra ver o estado do Rooster e tudo. Aí ficou conversando com o... fugiu o nome agora, com o Steven, né, pra querer entender o que ele sabia, porque ele demonstrou saber de alguma coisa. Ele falou, não vou contar nada, não tem nada pra contar pra você, né. Aí a Ava foi embora pra casa da Júlia, tava meio bolada também, as duas passaram a noite juntas, e o Steven, ele voltou pra ir se reportar ao seu superior. Quando foi se reportar pro superior dele, o superior, não, beleza. Ok, pode encerrar a investigação. Né, dá os dados aqui das pessoas, tudo. Deixa a pedra aqui comigo. Ah, você não deixou a pedra com ele, deixou uma, né? Ah, deixei uma só. Deixou uma, ok. Deixou uma pedra com ele. Né, não, deixa essa pedra aqui, beleza. Pode ir embora, não preciso mais de você. Suma da minha vida pra todo sempre. Eu assumo daqui o caso. Né, e aí foi meio estranha a conversa com ele, né? E aí foi embora pra casa dele. O Torreki Furui foi pra casa depois de tudo resolvido, né? Depois de cuidar do Rooster, descansar um pouco no hospital, tudo. Eu lembro que mais que o Ariel tinha feito, acho que você tinha saído mais cedo, né? É, mais cedo, ele roubou a faca e foi pro apartamento dele. Isso, é, não fez mais. Bom, mas tirou a faca, tá com a faca no apartamento, voltou pro apartamento, né? Aí na manhã, a Ava foi... depois conversar no pub onde o Rooster trabalha, pra explicar que ele tinha sido ferido, tudo, né? E meio que apazigou os ânimos lá do chefe dele, chefe entre aspas, né? Chefe barra senhorio. E por fim, na manhã seguinte, o Rooster recebeu alta do hospital, né? E aí foi comer um croissant numa doceria próxima ali. E a Ava. Ava não. A Júlia foi pra visitar o pai. E quem mais que tinha ido visitar o pai? Ah, o. Steven foi no hospital. E a gente terminou com vocês se encontrando lá na porta do hospital pra ver o que tinha acontecido com o pai da Júlia, lembram? Sim. Que bom. Sim. Porque eu não lembro de nada disso. Eu também não, porque eu saí mais cedo. Bom, a gente tinha terminado. Essa também saiu um pouquinho mais cedo, né? Mas foi isso. A Ava e a Júlia foram dormir juntas. A Júlia ficou ouvindo as crianças sem rosto chamando por ela, já que o Dr. Who não está presente em Londres no momento. E aí, pela manhã, ela foi visitar o pai. A Ava foi cuidar da vida. O que ela vai fazer mesmo? Ela foi pra loja? Do Pão de Aquário, né? Tem que trabalhar. Pão de Aquário, né? Bom, ok. Não dá pra ganhar dinheiro do Nothing, não. A Ava foi pro Antiquário. A Ava foi pro antiquário. E a Júlia e o Steven Johnson se encontram na porta do hospital. Logo no meio da manhã ali, quando vocês chegam, mais ou menos. Não era do hospital. Não era do hospital? Era... A gente foi pra casa. Pra casa dele. Pra casa dele? Porque no hospital a gente já tinha sido... É, no hospital a gente já tinha sido informado que ele não tava lá. Ah, tá certo, tá certo. Pra casa. E aí a gente recebeu também. Aí a gente ficou, vamos voltar pra antiquário então. Tá certo, a gente foi se reunir no antiquário pra conversar com o povo. É, foi aí que parou, então, tá certo. É, porque assim, a gente foi bater na porta e ele não tava de qualquer jeito. Já tinham passado do hospital. Já fui trabalhar, né? Sim. Aí a gente ia passar da casa do pai da Ava pra pegar ele e depois a gente ia pro antiquário. Ia pro antiquário, eu lembro isso, né? Era no antiquário, mas eu achei que vocês já tinham, não tinham passado pro hospital ainda. Beleza. Bom, então é isso. A caminho então da casa do Buster Cockburn. Certo? Bom. Sério, vocês vão. Eu moro no fundo do boteco. É só indo no boteco. Aí já não é particular meu, velho. Embaixo da pia, né? Se sente à vontade, ué. Do lado do banheiro ali, aí eu do privado e o meu colchão. É bom que são dirigidos pra casa bêbada depois do bar, né? É. Olha, dependendo do estado que a figura tiver, dá pra causar acidente mesmo assim. De que forma que vocês vão até a casa do Rooster? Vocês têm a localização já, porque ele passou as coordenadas na última sessão, né? Só deixa eu confirmar pra ver se eu tenho. Se eu tenho, se eu sei dirigir, porque provavelmente não sei se eu tenho. Eu teria carro, mas. É, não sei. Se você comprou carro, você tem carro. Se você não comprou carro, você não tem carro. A gente não vai de carro? Né? Ah, Cacu, a gente vai de táxi. Pode ser de táxi. De táxi, eu acho que ela veio porque você é homem. A Júlia deve ter vindo de ônibus, eu não sei. Ou de táxi também, porque tá no hospital. Eu lembro assim. Foi. A Ava deu uma carona pra ela, porque a Ava ainda tá com o carro da polícia. Ah, é verdade. Agora que eu lembrei. Aquele carro que foi resgatado ainda tá com ela. Aí ela roubou o carro. Ela tá confirmando aqui se roubou táxi, o carro. Então, porque eu pedi táxi até o hospital, então. Provavelmente eu não tenho. Ah, não sei, tem que ver suas posses aí se você gastou bastante grana em recurso, tem verba pra ter um carro, você tem um carro e ponto. Mas beleza, ok. Vocês pegam um veículo, seja um veículo próprio ou um veículo alugado, né? Vocês pegam um veículo e vão em direção até a casa do Rooster. Tá? Quando vocês. Caramba, o Renan, isso aí? Não. Bonzinho Dumbledore. Quando vocês estão indo pra casa dele, certo? Joga um teste de sorte em vocês dois. Eita, eu não gosto disso. O ouvinte fechou. Que bizarro. Ah, tem que jogar o D10 do sorte, né? Ah, é, recuperem sorte, gente, verdade. Joga um D10 aí e acrescenta na sorte de vocês. Como é que é? Joga um D10 e você vai sentar na sua sorte no total. Recuperei 10, hein? D10, calma. Eu tirei 10, dá 10. Eu tirei sucesso extremo, velho. Caramba, sucesso extremo. Ok. Obrigado. Rolei em D10, não deu resultado aqui de ninguém pra mim. Achei aqui o. A Júlia teve um sucesso. Júlia teve sucesso. Muito bom. No teste de sorte. Tá, e aí joga um D10 avulso e recupera isso em pontos de sorte, João. Todo mundo pode fazer isso. Já fiz. Já fez? Ok. Bom. Tem alguém digitando alguma coisa? Falando algo. Bom. Vocês estão no táxi. Um táxi. Indo em direção ao bairro onde o Buster mora, ali em Londres. Certo? E logo quando vocês terminam de atravessar o Thames aí tão entrando por algumas vielas mais estreitas ali, indo no bairro mais afastado do centro, um bairro um pouquinho mais barra pesada, entre aspas, né? E estão indo para umas regiões assim mais ébrias de Londres. Vocês escutam sirenes da polícia. Tá? E aí vocês veem assim ao longe, a Júlia é quem vê ao longe assim, diversos carros de polícia tá indo acelerados, a língua toda, 35 por hora, anos 20, lembrem, né, indo toda e se enfiando ali numas vielas estreitas, mais estreitas do que as vielas onde vocês estão indo nesse momento agora, tá? E uma comitiva da polícia acelerada, tá? Alguma coisa grave deve ter acontecido nesse local que a polícia tá indo, certo? Tem quatro viaturas indo pra lá. Isso chama sua atenção, Julia. Grandemente. Certo? Depois que você... Tá indo. Vê isso, você toma uma atitude... Tá indo em direção ao quê mesmo? Desculpa. Assim, ó. Vocês estão indo assim, em direção norte. E aí você vê... essas quatro viaturas indo com tudo na direção oeste. Mas, tipo assim, eu não sei... Pra que direção indo pra... Tipo, não é perto do antiquário, não é na direção da minha casa, na direção do centro... Não é perto do antiquário. O antiquário fica ali perto do centro, mais ou menos. Você sabe que não é próximo do antiquário. Você pode... Deixa eu ver aqui... Tentar descobrir pra que lado que eles estão indo. Como? Poderia ser um teste de inteligência, um teste de ideia. Ou se você tiver conhecimento... na cidade de Londres, por exemplo. Não tem perícias de conhecimento aqui, né? Geografia, essas coisas, não. Não, seria um teste de ideia mesmo, um teste de inteligência. Maior? Não sei onde está indo, não. Você não sabe. Faz ideia, você olha, tá indo pra algum bairro, tá? Você é uma direção da cidade aí que você nunca chegou aí a explorar direito, não sabe exatamente que região que é aquela, então olha pra aquilo e não faz muito sentido pra você, você não consegue fazer nenhuma conexão com relação à direção pra onde essas viaturas estão indo. Região desconhecida pra você. O que mais? Eu pergunto pro Steven. Péssima com nome. Oi. Eu pergunto pro Steven, tipo, nossa, deve ter acontecido alguma coisa, né? Bem provável. Quando ela fala isso, aponta pra você ver também ali as viaturas, Steven. Mas esses becos aqui, nessa região da cidade aqui, é bem comum a presença dos policiais. Mas tantos assim? Ah, deve ser uma busca de rotina. Devem estar fazendo alguma busca de rotina, alguma coisa assim. Eu não tinha visto o demôniozão indo pra cidade, então eu vou ficar quieta. É, quem viu de madrugada foi a Aba. Beleza. Dá mais uns 8 minutos aproximadamente e vocês chegam na frente da casa do pub, né? Onde o hoster trabalha. O Dungeon Club. Desce do carro, passa, paga o motorista do táxi, ele agradece e segue a viagem dele, dá uma buzininha e segue em frente a viagem dele. O que vocês fazem? Eu, tipo, a gente vai. Aonde que seu pai mora? Deve ser por aqui. Mas tá estranho, né? Mas ele mora no pub? Então, o endereço que tá é aqui, né? Parece que sim. É que não tem uma casa no fundo, alguma coisa assim? Ah, vamos ter que entrar pra perguntar, né? Vamos lá. Eu abro a porta, né? Deixa ela entrar primeiro. Quando você vai na porta, bota a mão assim na maçaneta. Tenta empurrar a porta pra dentro, ela tá trancada. Tá, eu. Tem algum aviso de tipo no. Que hora que mais ou menos seria agora? 10 da manhã. 10 da manhã. É, acho que esse horário ele não deveria estar funcionando, não, viu? Ah, mas vamos bater, né? É o endereço daqui, né? Ah, é dali, não é? Sim. Endereço bate. Então vamos bater. Endereço bate, o Steven bate. Né? Aí passa um. O Steven, você tá fardado? Já que você é um tenente? Não? Tá paisana. Não. Tá, tô okay. Paisana. Beleza. Passa uns minutinhos depois que você bateu, vocês com o lá de dentro. Já vou. Começa. Seria uma voz familiar, Jeff, ou não? Não, não é uma voz familiar, não. Opa, a gente já conversou com o Rooster, então a gente conheceria a voz dele. Então... Não é a voz do Rooster, não. Então tá. Aí vai, destranca assim a porta do pub, olha assim. Um cara meio assim de meia idade, um pouquinho obeso, ele olha pra vocês assim, cerrando os olhos assim por causa da claridade. Uma coçada assim na barba mal feita dele. Pois não? Bom dia. Estamos fechados. Só abrimos as. Assim. Eu só gostaria de uma informação. É, o Rooster mora por aqui? Rooster. Ah, americano. Como? Americano. Eu olho pra Júlia. Não sei se na ficha dele que eu vi ali tá escrito que ele era americano, né? Não sei se na ficha da polícia. Sim, sim, ele tem sotaque de americano. Ah, tá, então. Sim, americano. Ah, sim, sim. Então, você sabe onde ele tá? Então, eu posso até saber. Vai lá. Mas sabe como é que é? Tá trabalhando a dia inteira, tá cedo ainda. Esse sol na minha cara me ofuscando, tá meio difícil de lembrar. Ele vai coçando o rosto assim, né? E aí depois que ele tira a mão do rosto, ele meio que fica coçando os dedos assim. Tá meio difícil de lembrar. Deixa eu fechar. Então. Eu sou a filha dele. Então eu queria saber se ele tá aí. Mas se ele não tiver, beleza. Depois a gente se encontra. Ah, filha. Ah, tá. É, ele falou de você. Acho que ele falou de você. Ele tá lá nos fundos. Você é filha dele mesmo? Sou. Tá bom. Posso entrar? Podemos entrar? E você, quem que é, moço? Marido dela? Um colega. Deles. Pretendente. Puta sua vaca! Olha, da filha ele até falou, mas de colega ele não falou, não. Acho que eu não sei se eu devo deixar você entrar, hein, moço. Ele tá acompanhado. A gente é amigo. Tá tudo certo. Tá bom. Você tá dizendo. Me acompanhe. Ele termina de abrir a porta pra vocês entrarem, né? Um pubzinho meio sujo. Só vou meio que tipo, dar aquela batida de olho no ao redor, Jeff. Bebida pra tudo quanto é lado jogar no chão. Certo. Ele leva vocês. Assim, pra dentro do pub, vocês veem que tá meio sujo o local ali, bebida espalhada realmente pra tudo quanto é lugar de chão. Salgadinhos, snacks, assim, esparramados por tudo, tá? Tem um esfregão ali sujo que vocês percebem que ele tava usando pra limpar o local, mas em algum momento ele se deteve na tarefa e parou, sabe-se lá pra quê. Vocês têm a impressão de que ele tava dormindo, porque ele tá com uma cara de sono realmente, né? Vocês atravessam todo o pub. No fundo, né, tem várias mesinhas ali. No fundo, tem um balcão. certo? Vários bancos assim no balcão, assim, no lado direito. No lado esquerdo tem um palco. Tá? E aí tem uma portinha entre o palco e o balcão. Aí ele vai com um molinho de chaves, tranca essa porta e leva vocês. Vocês atravessam toda uma despensa, uma cozinha. E assim, bem suja, bem porcalhona mesmo, né? Tá bem de baixa categoria. E aí vocês chegam no fundo, ainda tem uma última portinha. Tá? Ele destranca essa última portinha. Certo? E aí quando ele abre essa última portinha, essa portinha ela dá pra uma espécie de um quintal. Vocês veem que tem algumas árvores ali, algumas plantas ali, tem uma macieira inclusive. Tá? Tem algumas maçãs ali verdinhas ainda brotando. E lá nos fundos vocês veem um banheiro, tá? Uma latrinazinha assim à esquerda. E à direita um quartinho. Né? Assim, esse quarto, imagina que foi um barraquinho, tá? Construído com tábuas de caixotes de feira. Mais ou menos essa que é a impressão, o nível de qualidade que vocês têm do lugar. Certo? É um quarto de teto baixo, sem forro. As telhas elas já são diretas, fazem divisa direto com o interior do quarto. Teto bem baixo mesmo, denotando que é um lugar bem abafado. Lugar apertadíssimo, tá? Esse quarto deve ter uns 2x2 metros. Certo? Uma portinha de madeira bem caindo aos pedaços mesmo, uma tintinha azul bem descascada ali, bem velha. E com alguns remendos ali, as frestinhas assim meio abertas até. Certo? E uma tranca de metal, aquelas trancas de metal antigas, sabe? Que na época eram super modernas. Até com aquelas chavonas grandes. Certo? Ele fala, ele vai ali. É seu filho mesmo, mocinho? Pode ficar à vontade, vai lá. É seu filho, seu pai mesmo? Pode ficar à vontade. Desculpa. Tô. Obrigado. Tô meio cansado. Tá? Né? Você sabe, né? Aí eu bati assim na porta. Booster! É a Júlia! Me chama de pai! Vou ficar chateado! Não tem essa intimidade ainda! É, a gente tá construindo aqui! Construído por tanto tempo, né? Porque não dei como moção do pai assim. Isso de mim depois de tudo que você fez. Será aquelas batidinhas tímidas assim, Júlia, a princípio? Rooster? É a Júlia. Né, assim, meio de forma tímida, o cara ele fica olhando, ele. Dá licença, dona. E ele vai e volta pro interior do pub, tá? E vocês escutam o barulho do esfregão sendo colocado no chão pra limpar tudo ali. Né, mas no quarto, nem sinal de vida. Não tem sinal dele. Dou uma pancada mais forte na porta. Uma pancada na porta. Ô, Rooster, joga um teste de escutar. Dificuldade difícil aí da nosso estado. É extremo, né? Não, difícil só. Sólido. Sólido. Pera lá, até achar essas montes de perícia que tem aqui. Na última fileira. Última fileira? É. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pera, escutar. Escutar. Na do meio aqui, ó. Na do meio? Ah, achei. Isso. Lá não tá escrito perícias de lutar. Bem. Quase, hein? Debaixo de. Dá pra gastar sorte se tu quiser. É, dá pra gastar sorte se quiser ou forçar a rolagem. Eu não. Ok. Atrapalhar meu sono? Tô dormindo? Steven, nem sinal. Dá aquelas pancadas um pouco mais fortes? Nada. Vou aumentar uma pancada, tipo. Meio que. Pra cada forte mesmo. O senhor disse que tava aqui, né? Ele disse que tava. É, esse que tá aí. Ô Steven, joga o teste de força, então. Caraca, vê que vai quebrar a porta, mano. Da pancada, mas não pra quebrar a porta, Jeff. Porra. Vixe, quebrou a porta. Jogou a porta longe. Você vai com as nossas pancadas mais forte. Você escuta quebrando a porta. Pode jogar outro teste, se você trincar a porta, mas quebra a porta ou tu chega a dar aquele trinco na madeira? Ah, dá aquele trinco na madeira, não chega a estourar, não. Aí eu paro, velho. Olha que eu ouço o plaque. Na hora que faz aquele plaque, ô Rooster, você pode jogar um novo teste. Vocês são uma ótima visita, né? Não vem em casa. Normal, você pode jogar um teste difícil, mas você tem um dado bônus. Oh, sucesso sólido. Sucesso sólido. Não esqueçam de marcar as perícias. Conseguiu ouvir? Aí você escuta a sua porta sendo arrombada. Quase sendo arrombada. Mas vai quebrar a porra da minha porta, caralho! Você não acorda, caralho! Acorde! Será que você acordaria de boa assim? Ô, Rooster, qual que é seu nível? Mais difícil, né? Qual que é seu nível, assim, de paranoia? Meu nível de paranoia? É verdade, né? É verdade. Não, eu vou acordar com a arma na cara dele, assim, ó. Vamos ver se... Sabe, primeiro eu vou... Com a arma. Ateu, bêbado. É. Vai tomar uns tiros, hein? Tá, você acorda assustado ali. Alguma coisa tá acontecendo. E imediatamente vem a sua mente, né? Duas coisas, aquela dor insuportável da facada no seu peito e a lembrança da quase tragédia que você sofreu na noite passada, da qual você escapou por um triz. Eu vou fazer diferente, então. Eu vou acordar assustado, né? Vou pegar a minha... O meu rifle que eu tenho fica no meu colchão aí, porque eu não tenho onde guardar, então ele fica meio que embaixo do meu colchão. Vou me encostar atrás da porta, né? E vou abrir a porta. Ok. Cara, é bem na hora de abrir a porta da música, hein? A porta abre. Abre a porta. Jeff, a porta abre pra frente ou pra trás? Pra dentro. Pra dentro ou pra fora, melhor? Pra dentro. Pra frente ou pra trás? Isso me complica. Pra dentro. Então tá, eu tô do lado onde a porta abre, tipo, se a porta, peraí, é que não tem o... Você tava batendo na porta, você tava batendo na porta, né? Do lado aqui do batente da porta, ele não vai me ver, a hora que ele abrir a porta, ele vai dar de cara com a filha dele. Não, a porta abre e não tem ninguém na frente da porta. Ai, um tirão seria legal agora. Então tá, né, tem ninguém na porta, então beleza. Eu escutei um passo entrando no quarto, Jeff. Eu vou atirar. Ok. 10 horas da manhã. Eu falei que vocês estavam indo pro norte. Então, se é 10 horas da manhã, o sol ainda tá no leste. Cara. Ô, Rooster, tem uma sombra assim. Grande. Volumosa se projetando pra dentro do quarto. O que vocês fazem? Mas eu vi essa sombra? Sim, você tá vendo essa sombra aí. Sombra grande. Sombra grande. Ameaçadora. Eu vou atirar. A gente tá lá. Vamos nós. Oh, sim. Eu vou atirar. Mano! Paranoia do cara é extrema, velho. O cara nem perguntou quem tá aí. O cara me encontrou na porta e vai atirar. O cara tomou uma facada, acorda com alguém arrumando a porta, você vai fazer o quê? Pô, pergunta quem é esse, você mata a filha dele ali, velho, e aí? Agora eu vou apelar pro sentimental, vou falar, pai, o que é isso? Agora é pai, né? Agora é pai, sem vergonha, tem que apanhar essa. Vai atirar. Tem que tomar esse tiro pra aprender. Tem que tomar esse tiro pra aprender. Eu juro, A cena vai ficar legal depois que ele dá o tiro. Aí você... Porque aí o psicológico dele vai ativar. Não, tem que evitar que ele dê o tiro, né? É porque a gente não sabe que ele vai atirar. Como? Mas ele tá com a arma. A gente não viu ele pegando a arma. Mas ele abriu a porta e ele tá com a arma? Então, assim, ó. Escondido atrás da porta. O Steve, ele bate na porta e dá plá, plá, crack. Porta daquela quebrada. Aí ele tira a mão assim. Né? Meio que dá uma recuada pra trás, recua meio passo pra trás. E aí a porta, ela do nada, ela abre pra dentro. A impressão que vocês têm até é de que a pancada do Steve que quebrou a porta, que abriu ela. A porta, ela abre pra dentro. E aí vocês escutam o engatilhar de uma arma. Ah tá, agora a gente escutou o engatilhar da arma? Aí você pode fazer assim. Não, mas é o engatilhar da arma e o tiro, vocês sentiram, né? O tiro em seguida. E o tiro em seguida. Nesse caso, esse tem uma única opção que é esquivar o tiro. Bom morrer. Como assim? No café da manhã. Bom morrer no café da manhã. Eu tô encostado na parede ali perto do negocinho da porta ali, tipo. Do batente da porta pra onde ela. Onde tem a dobradiça dela. Vai mesmo. Tem uma perícia esquiva. Tem esquivar. Eu tô na parede, na mesma parede que ele tá, porque pelo que eu entendi, ele tá atrás da porta. É. Esperando alguém entrar pra pegar a pessoa de surpresa. Isso, e aí. É isso, é isso que você entendeu, e isso daí é o off que você entendeu. Quando você dá aquela pancada na porta e faz crack e você recua, a porta ela vai abrir de mansinho. Aí vocês ficam parados ali, hesitando por aquele momento, aí vocês escutam. Crack, crack, vai engatilhando em seguida do tiro. Dá tempo de vocês tentarem esquivar do tiro. Mano, pra esquivar, abaixa, mano. É o. Pra não ficar metajogo. Com o meu treinamento, eu tive militar, eu entendo que ele tá escondido atrás da porta. Não. Esperando alguém entrar. Não. Ele não é um militar. Você é um militar. Sim, mas então, é justamente por isso. Ele pode ter colocado ele pode estar embaixo da cama. É por isso que eu tô pensando desse jeito. Não, ele é um civil, pra todos os efeitos, pra você ele é um civil, não tem porque ele tá atrás da porta esperando pra dar um tiro. Entendeu? Se eu ouço engatilhar de uma arma? Mas ele pode estar em qualquer lugar do quarto, mano. Ah, no momento que você escuta o engatilhar de uma arma, tudo bem, você pode usar isso. Antes não. É justamente isso. Antes não. Bom, vocês vão jogar um teste de esquiva. Perícia esquivar. Vocês vão ter um dado de bônus, porque, afinal de contas, ele não tá vendo o alvo pra onde ele tá atirando. Né? É, eu tô mirando na direção da sombra, né? Não na porta, assim, na... Da onde eu tô ali, pra quem entrar no quarto, sabe? Sim. Porque você não tá atirando diretamente neles, né? Não, nem tô vendo. Tô vendo uma direção ali e tô... Isso aí. Então vocês vão jogar o teste de esquivar, os dois. Dois dados de bônus, você é bonzinho, vai. Vou deixar o pai matar a filha assim à toa. Obrigado. Eu me curei totalmente, Jeff, ou não? Como é que é? Eu me curei totalmente ou não? Não. Posso recuperar um ponto de... Ah, não, tá certo. Quase não passou quase nada. Eu quero que abaixe o volume dos meninos, amor. Não da música. O quê? O volume dos meninos eu quero que abaixe, não a música. Olhei pra caralho. Foi pra 98. É muito... Também não adiantou nada, dado bônus. Não, mas o dado é dois dado bônus. Vocês jogaram dois? Dois dado bônus. É dois, joga mais um cada um aí. Mas vocês passaram pelo bônus, ó. Olha lá. Não? É, o meu tá indo 2, mano. Nossa. Dado. Ó, o Steve tirou 9 e... Caralho, Carps. Ué. Caramba. Deu 58 o da... O do Steve. Deu 98. Não, você pode ficar com 68, ele não pode. O dado de bônus ele pode escolher ficar com o que ele tirou. Olha, né? O melhor. Pode ficar com 68. Pode ficar com 68. Pode jogar sorte 68, também. Peraí, 68 pra 40, posso usar ponto de sorte, né? Pode usar ponto de sorte. 28. 28 pontos de sorte. Mas ele tá atirando em quem? Na Júlia ou no Steven? Em quem tiver menos sorte aqui no momento. Ele tá atirando numa sombra que ele tá vendo. A gente não sabe, mas... Então rola um teste de sorte cada um aí. Joga um teste de sorte os dois. A pessoa tá mestrando, filho da puta. Joga um teste de sorte, boa ideia. Joga um teste de sorte. Se vocês falharem um teste de sorte, vocês vão ter o azar de estar na direção do cano do rifle dele. Olha, a Júlia passou. Agora eu não estou. Aê, parece que a Júlia não está. Ah, muito bem. Mas parece que dos dois o corpo. Ela tirou na direção da sombra, ele tá um pouquinho mais pra trás. Tá. Ele escuta aquele barulho tipo. Aí estoura um pedaço assim do batente, onde a porta tranca ali. Tá. Você grita. Eita porra! Tira o bolo. Puxa, você é louco? Você quer matar sua filha? Ele grita com uma mocinha. Ele fala assim: eu estive a Júlia. Ô Jeff, nessa hora eu saio da porta assim, com o rifle mirado com aquela cara de louco, sabe? Eu fico tipo 15 segundos olhando pra ele, olhando pra ela, olhando pra ele, olhando pra ela, olhando pra ele, sabe? Virando assim, com John, aquela cara de louco. De outra volta com o olho com o rifle na mão. Para que ele olhar. Aí assim. A minha reação, a hora que ele olhar pra mim, eu vou pegar na arma, vou abaixar a arma pra ele não ficar pensando. Aí você vai tomar um tiro, meu amigo. Você vai pegar na minha arma, você vai tomar um tiro. Eu não vou tomar tua arma, só vou te abaixar a arma pra você não disparar, mano, de novo. Se ele relar na minha arma, eu vou dar uma coronhada nele. Atira nele! Vou fazer isso como se eu estivesse treinando. De algum oficial. Eu vou dar uma coronhada nele. Tu vai atirar nele. Fala. Eu só não vou atirar porque eu sei que é eles dois. Mas eu vou dar uma coronhada nele. Se ele vier pegar minha arma. Dele, você não sabe? Isso é só fruto da sua imaginação. A arma de um oficial de treinamento do exército. Na boca do estômago. Tipo, botando a mão no gatilho pra ele não atirar de novo, segurando a arma com as duas mãos. Eu vou botar o osso pra deixar ele a reagir. Eu vou. Entendi. As duas mãos ali pra botar contra o corpo dele. Mirando pra baixo. Na boca do estômago, vai tomar um. Na boca do estômago. Pra baixo que eu vou agir é uma forma que eu não sei, mano. Caralho, que eu não vou tirar o meu corpo da frente pra fazer isso, né, mano? Cara, esquece que tem treinamento militar pra fazer essas coisas, mano. Ok. Atira. Só que ele também tem, né? É. Só não se tá sabendo isso aí. Bom. Vai então pra baixar, tentar abaixar a arma dele. Vai reagir mesmo? Booster. Eu vou, vai tomar uma coronhada na boca do estômago. Tá, então joga um teste de brigar os dois. Joga um teste de brigar os dois. Quem tiver o melhor nível de sucesso, vence a disputa. Não seria teste de força contra força? Não. Briga, manobra. É sólido, Jeff. Sólido? Não, podia ser um normal, não precisava ser um sólido. Boa. Joga aí, sim. Normal qualquer. Não, é regular, joguei regular, é regular. Você jogou com a dificuldade regular e você teve um sucesso sólido, beleza. Vocês vão jogar com sua dificuldade regular. Nossa, crítico! O cara tirou um! Tá aqui, pai! Vai se fuder! Na hora que você vai reagir, tentar dar a coronhada, ele tira a arma, puxa a arma assim da sua mão, desengatilha a arma, né? E faz pular os cartuchos pra fora do seu rifle, devolve descarregado pra você. Devolve descarregado ou fica com você? Não sei. Viu? Devia ter atirado. Eu falei. Descarregou a arma ali. Que largo. Recarrega. Não vou recarregar a arma e mirar com a faca. Pega a faca. Cara, a cena de tipo Jet Li, sabe? Que o cara pega a arma e vai jogando assim as balas fora. Mas não é essa cena aí. Ok, você vê isso atônito diante de você, ô Rooster. E aí você percebe que esse cara tem um treinamento assim extremamente elevado. Um nível alto. Eu dou aquela olhada pra ele. Meio. Meio de canto de olho pra ele, aquela. Meio aquele. Sabe quando o Gimli Ele fica falando pros hobbits que ele tem o instinto apurado, que ele escutaria um. Aí os caras, o povo da floresta, cheio de arco, ele fica. Eu fico meio assim. Isso é jeito de acordar as pessoas? Desculpa, a gente tava chamando bastante tempo já. Depois de tudo que eu passei, eu estico a minha mão assim, ó. Eu estico a minha mão pra pegar meu rifle. Eu devolvo a arma. Calma da próxima vez, tá? Você quebrou minha porta, fera. Sua porta? Você quebrou minha porta. Quem que tem que ter calma aqui? Eu olho pro pobre e pergunto se é dele. Mas eu que vou pagar, né, meu amigo? Relaxa que eu... Ô, Jeff, eu viro... É meio grande o espaço ali. Cabe os três ali dentro? Cabe. Tem dois. Eu meio que vou pra um lugarzinho assim, pego três copos de uísque e dou pra eles assim e fico servindo uma bebida. E vou servir uma bebida pra eles. Três pra cada um? Não, eu pego três e dou um pra cada um, né? Ah, bom. Ok, beleza. Serviu o uísquezinho ali pra vocês. Quê? Recuso. Só uma questão, é três ou é três? É verdade. Só pra mostrar. E agora, hein? É três, três ou três? É três. Tem certeza? Atira. Não, tá. Tenho certeza. Aí eu pego o meu uísque na minha maletinha ali e sirvo. Pergunto se eles querem beber. Sim, e pergunto, o que vocês vieram fazer aqui? Viemos te chamar para ir até um... Só um detalhe, que eu tô de cirola, viu? Tô com um cirolão. Aquela que tem os dois botões de abertura na bunda? Isso, tipo um pijama que tem um quadrado aqui na parte da cintura, assim, sabe? O cara tá de samba canção, pô. Ah, tô dormindo? Essa é a escola de samba canção. O que vocês vieram fazer aqui logo cedo? Viemos ver se você está bom. Aparentemente já deve estar bem melhor, né? Pra poder dar um tiro, conseguir atirar. E também viemos te chamar para irmos até um antiquário para podermos resolver algumas questões. Já estive em situações piores. Muitas dúvidas sobre mim. Aí lá no antiquário eu resolvi falar tudo para vocês. Revelarei tudo para vocês. Oi, pode falar. Ele tá pagando táxi. Ah, então eu vou me trocar e a gente já vai, então. Eu viro, assim, a dose de uísque e vou me trocar, então. Ok. Tem um biombozinho ali no quarto, tá? Uma banquetinha com uma molinha, um copinho d'água. Você vai pra trás do biombo ou foda-se? Não, eu me troco ali mesmo. Só pôr a roupa por cima. Eu lavo o rosto ali, jogo água na cabeça, assim, sabe? Sabe, você joga a cuica de água na cabeça e chacoalha assim pra acordar? A cuica de água. Sei. Aí eu jogo. Tem até aquelas bacias ali de alumínio ali pra você. Isso, eu jogo essas bacias que eu jogo na cara, assim. Sim. Pego o meu rifle, eu guardo ele dentro de uma mala do tamanho dele ali, pego ele e vamos então. Beleza. Ok. No caminho a gente pega o... chama o cara da praça lá e vai pra Antiquário. Beleza. Bom, sem dificuldade vocês pegam um táxi, né? Passam lá na pracinha, chamam o Nighthawk, que tava lavando o rosto numa poça d'água. E aí vocês chegam de volta no Antiquário finalmente. Nighthawk lavando o rosto na poça d'água. Eu acho que também seria necessário a presença daquele velhinho. Na verdade, o Antiquário tá fechado ainda. Eu tava lá no... esperando o velhinho terminar o Tai Chuan dele. Ah, é verdade. Quando você chega no Antiquário, ele está fechado, tá? Tem uma plaquinha escrita ali, volto logo. E aí você fala isso de chamar o velhinho. E o velhinho mora no andar de cima do Antiquário. Tem uma portinha que dá lá pra andar de cima, Jeff, na rua? Tem, ó. Você tem a vitrine ali do antiquário. A portinha do antiquário. E do lado da portinha do antiquário tem uma portinha com uma escada que sobe. E lá tá escrito consultório médico. Então é só subir essa escadinha que você vai, depois descer, vai dar lá na casa do velhinho. E aí acredito que dará tempo pra Ava chegar até aqui. Ok. Então subo lá e vou dar parte do velhinho. Certo. Eu não tenho a chave do antiquário? Não sei, resolve com a sua patroa aí, tem? Não, acho que tem. Tem sim. Eu acordo bem cedo que ela, às vezes eu abro o negócio. É, faz sentido ela ter a chave. Ok. Aí você abre a porta, Júlia. Né? Quando você abre a porta, você escuta um barulho na hora que você entra. Tem alguém lá dentro. Custer, você sobe com o soldado ou você fica ali com a Júlia? Oi. Vem cá. Princesa. Que é essa, mano? O senhor cara baixou aí. Vai dar balinha pra quem? Não. Vai dar balinha pra quem? Baixou o senhor cair. Vem cá. Ah, não, minha cachorra veio aqui, ó. Ah, que susto. Minha cachorra. Roster, você fica com a Júlia ou você sobe com o Steven? Não, eu fico com a Júlia. Tá, quando vocês entram com ela. Na loja, vocês escutam um barulho. Tem alguém ali dentro. Eu vou... Puta, antes dela ver, assim, eu meio que vou tentar... meio sem graça, meio sem jeito, pedir desculpa pra ela, sabe? Mas não sabendo pedir... Então, viu? Aí eu tiro o chapéu assim, eu falo, desculpa aí por hoje cedo. Tá? Eu acho e dou que a mão. Aqui e dou a mão pra ela assim. Desculpa. Dá a mão pra você cumprimentar. E vou até onde ela apontou lá. Você vai até onde ela apontou quando você olha assim atrás da estante. Pula alguma coisa. Não. Pula alguma coisa assim. Em cima do balcão. Um gato. Peraí. De novo esse gato. Eu só não vou atirar porque é um gato. De novo esse gato, ninguém sabe por onde ele entra. Ele já me deu um puta susto. Eu não posso falar, eu sou uma dama. No outro dia. Tira esse gato aí, eu vou pegar a vassoura pra bater no gato. Não, coitado do bichinho, tá aqui, não tá fazendo. Não tá fazendo nada pra ninguém. Eu pego, dá pra ir pegar ele no colo pra fazer carinho nele? Dá, ele é super mansinho. Eu pego ele no colo e começo a fazer carinho nele então. Okay. Brincar com ele. Super mansinho, super de boa. Você vai cuidar dele, hein? Ele não é de vocês? Não, ele é um gato de rua que fica aparecendo aí. Sempre que eu tô aqui, que eu venho aqui, ele tá rondando aqui, por aqui? Eu não acredito que o gato vem aqui faz um tempo e vocês não dão comida pro bichano. Eu não gosto de gato. Ah, entendi. Não sei porque ele fica aparecendo aqui. Ele só faz sujeira, bagunça. Me assusta. Eu vou pôr ele pra fora então, Jeff. Eu vou abrir a porta assim, vou fazendo carinho, eu abro a porta e ponho ele pra fora. Ok. Ele sai e aí ele dá uma andadinha pela rua assim e de repente ele desaparece. Voltei. Beleza. Ok, o Steven, quando você chega lá na porta do médico, tá? Portinha, vidro escrito Dr. Torre Kifurui, médico. Vai tomar uma espadada aí, você vai. Uma coisa parecida. Dá, você percebe que tem alguém lá dentro. Eu bato na porta. Bate na porta. Que horas são, Jeff? Umas 10 horas. 10 e pouquinho. 10 horas. Você tá lá fazendo seu Tai Chi Chuan e a Ava esperando. Lembra? Nossa, foi fazer dias 10, hoje eu cheguei fazer passo a 6. É, na verdade eu tinha ido lá na hora que eu fui abrir a loja. Então já acabou o Tai Chi. O que vocês estão fazendo nesse momento então? Eu fui lá pegar peixe pro gato. Peixe? Ah, é, não. Você tá fazendo sushizinho. Eu tô fazendo sushizinho que ela vai dar de comida pro gato. É isso. Eu vou pedir peixe pra você. Aí você tá preparando o sushizinho e aí você escuta batendo a porta. Então eu pego. Sem largar a faca, eu vou lá e abro a porta. Sem largar a faca? Sem largar a faca. Ok. Ah, vai se matar, hein? A gente vai se matar entre a gente mesmo. O Cthulhu tá só observando. Exato, o Cthulhu vai estar só assim, ora, ora! Abre a porta e tem um vendedor fechado com uma faca na sua cara, senhor. Steven. Eu já. Opa! Acalme-se! Ai. Só vim conversar! Diga, diga, diga! É... E eu falo, Jeff. Eu faço diga, diga, diga, eu faço assim com a faca, sabe? Tá chegou a imagem aí? Não, agora sim. Vai, diga, diga, diga! Só seria mais engraçado se dissesse diga, diga, diga em japonês. E se em japonês diga fosse morre, morre, morre! Ai, ai! Ele abre a... Como é que ele abre a porta? Quando ele abre a porta, você abre o visor lá dentro ou não? Sim, você vê lá dentro. Ele tá diante de você. Diga. Apontando tá, a faca. Visão da Ava, não? Ele quer saber se ele me vê. Ah, acho que sim. Saber se eu vejo a Ava. Não, eu tô sentado lá de boa esperando tá o peixe. Ah, lá, preparar o peixe. Eu preciso da sua presença e da presença dela lá no antiquário pra gente fala muito resolver lento, umas questões e as perguntas entra, dela serem respondidas. Tá falando pá. Muito lento, entra. Eu fui pra cozinha e voltei a cortar o peixinho. Ai, ai, ai. E comecei a falar umas coisas japonesas que rapidão. Comecei a falar umas coisas japonesas. Mano, tá muito Hattori Hanzo no que ouviu isso. Não, eu acho que eu vou começar a falar com o médico em latim. Eu acho que a gente vai se entender melhor. Porque o médico não entende muito inglês. E Nai também não entende muito médico. Eu vou comprar a língua em japonês só por causa do médico. Imagina uma receita desse médico, tudo em kanji. Meu Deus do céu. Nem o farmacêutico vai entender. Pelo menos eles vão achar que é kanjika, né? Ai, meu Deus. O Tulo me carregue, bom. Você entra ali, Steven, tá? A Ava tá sentada tranquilamente ali, folhando o jornal. O Furu, ele tá cortando peixe ali, delicadamente, meticulosamente, né? E aí ele termina de formar faz uma barquinha de peixe ali, todo decoradinho. Eu falei, o peixe é pro gato. É só me dar o peixe. Tá pronto seu sushi pra você dar pro seu gato. Ah, muito obrigado. É muito gentil. Que moço que é? Tá doente? Doente? Cabeça, né? Deve ser a língua. Achei lento. Senta aqui, aponta pro sofá. Eu acho que ele não tá. Precisamos descer. O povo tá esperando. Quem tá esperando? Monster! Júlia! Verdade, o cara da praça. Tá esperando. E o cara da praça. O Carlos Alberto tá lá esperando, né? O cara da praça. Começou a cana brava. Segura, espera lá 5 minutos. E eu fui pegar umas coisinhas. Espera 5 minutos. Ok, você apronta suas coisas ali. Eu vou descendo antes. Você vai chegar lá, tá onde? Tá o Wooster, tá a Júlia, os dois estão lá dentro. A faca tá onde mesmo? Tá comigo ainda? Tá com você. E eu tô lá. Meia-noite! Embalo num paninho, num lencinho, tá, Jeff? A faca, okay. Embalo um lenço e coloco no meu bolso. Beleza. Você entra, né? Na hora que você entra, a portinha de quadro fecha. Faz o sentinho, você fica chamando. Cadê o meia-noite? Meia-noite, e você escuta. Pra lá de fora, cutucando a porta. Ah, você saiu meia-noite. Abra a porta. O gato ele entra, se enrosca entre suas pernas. Pula em cima do balcão. O Satanás, eu ia rachar o bico, velho. Mostra a língua pra Júlia. Eu ponho a barguinha de sushi pra ele comer. Ele vai e começa a comer o peixe ali, de boa. Ótimo. Eu fico quieta. De pauzinho. Ok, o peixe tá comendo em cima do balcão da loja. O gato tá comendo peixe em cima do balcão da loja. Passam 5 minutinhos, chega o Furui. E vocês se reunirem. E aí, tá bem o... Ou... Tá bem o... Ou... Rooster? Tô bem. Tô, na medida do possível, tô bem. Oh! Tá muito bem pra quem tomou uma facada, hein? Eu vi ele, já pegou uma bolsinha e puxou o lencinho. E estende pra ele. Ok. Ele estende um lenço, um embrulho pra você, Rooster. Um lenço... Eu desço assim, até a cintura, assim, faço uma reverência pra ele, pego o lencinho e deixo ele em cima do balcão ali. Até a cintura? Quando você faz isso, você dá uma gemida, né? Porque facada no peito, até a cintura. Caralho, até a cintura. Eu faço uma ligeira cara de decepção quando ele senta de primeira, tá? Ok. É que não é o presente, né? É dele, né? Enfiaram nele. Mesmo assim, né? Tá, beleza. Aceitou o presente de primeira. Perdeu ponto de honra. Beleza, quando você desembrulha, você vê que é a faca que tava a 2 centímetros do seu coração. Sim, eu vou deixar ela no balcão ali e devolver o lencinho pra ele. Ok. E cuidado. O momento de falar dela vai chegar aí no cara que tem que contar uma história, e vamos ouvir qual é que é a história do cara, né? Conta a história, cara. Posso ir analisando ela enquanto isso, Rooster? Porta? Por favor. Então... Enquanto ele vai falando, eu vou perder um tempo analisando ela. Ok. Conta a sua história aí, Steven. Responder algumas perguntas, principalmente as perguntas que a Ava me fez ontem no hospital, mas por motivos profissionais eu não pude respondê-la. E acredito que com essa minha atitude de hoje eu possa ser levado à corte marcial. Então por que você vai falar? Porque eu já perdi muitos companheiros numa missão e não quero botar a vida de civis em risco por causa disso. E me sentir responsável por isso. Um brinde é isso então. Aconteceu aquilo na casa da senhora Carrington. Acredito que você viu, né? Aquela criatura que a gente acabou trombando no meio do caminho, voltando para Londres. Eu já tive um infeliz prazer trombar com ela, missão de reconhecimento com os meus soldados, e ela acabou devastando, matando todos os meus companheiros de batalha. E por isso eu fiquei um pouco assustado, pois eu acabei entrando num trauma de guerra, né? E nesse como acredito eu, por ter trombado com essa criatura, meu superior, meu comandante me chamou para averiguar essas coisas que estão aparecendo. Eu amostro a banana. Isso aqui, ó. Esse é pra lá. Essa pedra. Que o mendigo trouxe. E para mim, eu acredito que seja, possa ser, talvez um ovo. Ô, Carpes, qual que é a sua patente mesmo? Desculpa. Tenente. Desculpa, tenente, mas que criatura? Você não chegou a ver aquela criatura alada que nos atacou, arrancou o teto do carro? Quando estávamos voltando da casa da senhora Carrington? O que eu vi foram os bandidos que os policiais deram carona e tentaram roubar a gente e aproveitaram a tempestade para isso. Ah, então o senhor não tava... É verdade, o senhor não tava no nosso carro. Eu viro pra Ava e eu pergunto se é a mesma criatura, se ela acha que é a mesma criatura que ela tinha me falado na outra noite. Sim. Eu esqueci desse detalhe, que vocês não estavam no mesmo carro que eu. Mesma. Não sei se vocês chegaram a ver de longe que o carro da frente estava sendo atacado. É, por árvores e pedras, né? Árvores e pedras? Olha, não diria que eram árvores. As árvores não arrancam telhado, teto do carro de ninguém, pelo que eu sei. O que você espera de uma tempestade? Árvores e pedras. Vem me falar de criaturas? Que tipo de criatura? Uma gralha arrancou o seu, a árvore? O teto do carro? Gostaria muito que fosse uma gralha. É verdade. Nisso porque a gente não tem como... Eu não vou conseguir te explicar, mas é uma criatura inexistente. Eu vou fazer um desenho da criatura. Eu acho que os seus traumas de guerra, eles estão atrapalhando o seu pensamento, Tenente. Esse tipo de criatura que você está falando, que é capaz de arrancar galhos, já são... Não, isso não existem mais desde a época dos dinossauros. Então, eu acho que... Você tinha falado para mim aquele dia? Contas de arte. O que você acha que seria essas pedras aqui, ó? Sendo que você já abriu uma. Isso aí é uma espécie de ostra. Ostra? É, ué. Soltou um líquido fedido, um veneno que me machucou. Provavelmente é alguma coisa que eu nunca vi, não como essa, não sou de comer essas coisas. Provavelmente é ostra. Essa gente fresca que vive comendo isso aí. Tenente, com todo o respeito, mas eu acho que seus traumas de guerra estão lhe anuviando a cabeça. Eu sei que é meio complicado. O que aconteceu na noite passada foi bandidos que aproveitaram uma tempestade e quiseram nos roubar. Aí eu dou uma batida de leve assim no balcão e falo, malditos policiais que deram caronas para esses caras. Sim, esses bandidos podem ter atacado o carro de vocês. O carro que vocês estavam. Mas o nosso carro não foi simplesmente bandido, pois não tinha... Nenhum deles estava no nosso carro. Já falei pra você, Tenente, esse negócio de criaturas não existe. Isso daí é coisa desse seu estresse pós-traumático. O Rooster, são coisas... Eu pego o jornal. Eu pego o jornal escuridão... e jogo na mesa assim, ó. Tá vendo essa primeira, tá vendo prega, essa matéria prega aí? Peças na nossa mente. Tá vendo essa matéria aqui, ô Rooster? Eu acredito que sejam coisas ocultas. Essa matéria aqui... O que diz a matéria? Que alguém foi morto. Diz a matéria. Tá, beleza. É a matéria de um assassinato... Num prédio, tá vendo? Eu vi a criatura indo pra direção desse prédio ontem à noite, antes, depois que eu saí do hospital. Teve uma percepção de ter visto o céu sendo arrancado? A tempestade que tava lá fora dá essa percepção. Você nunca viu, você nunca ficou no meio de uma tempestade durante as suas guerras. Isso é chuva. Eu entendo que você esteja cético, Rooster, mas não foi só o Steve que viu. Algo arrancou o nosso piloto. Será que você vai mutar? Sim, que árvores. Árvores. Pedras e árvores arrancam um telhado, né? Capô de carro. Nock, eu peço... Nock, vem cá. Mostre suas costas pra ele. Mas pra ver se árvore ou pedras fazem isso. Ele mostra as costas dele, parece que ele tomou três facadas assim nas costas. Eu mostro meu peito pra ele. Isso aqui foram os humanos que fizeram. E isso aqui foi o não humano. No seu carro tinham dois bandidos, no nosso só tinha gente. No nosso tinha um só, né? Mas é que ele tá abrindo a boca agora. Bandido também é gente, né? Bandido também é gente. Diferenciado, mas é. Eu jogo o desenho que eu fiz, ó. A criatura é assim, ó. Jogou um desenho da criatura? Isso. Joga um teste de destreza. Olha o momento que minha gata tá em cima, que ela tá rolando as coisas pra mim. Rola no seu aí pra mim. Ai, caramba. Destreza. Destreza. Ah, eu vou gastar um de sorte. Gastou um de sorte? Por um. Beleza. Deixa eu pegar um desenho da criatura aqui. Ô, caralho, virou 7 mil minha... Caralho. Virou 7 mil a sorte, beleza. Não, virou 7 milhões praticamente. Ui. Mano, esse foi o melhor diálogo. Tipo, o Rooster apresentando a chuva pro Steven. Isso. Olha, realmente, parece. Não é. Ai, meu Deus. Você nunca ouviu falar das criaturas ocultas? Tá. Do oculto? Vou postar a imagem aqui pra vocês no Roll20. Desenho da Ava é esse aqui, ó. Boa, tu desenha bem pra caralho, hein? Ah, você não viu nada ainda não, parceiro. Só que em preto e branco troca a floresta por prédio. Só editar aqui, minha sorte que deu. A mente pode pregar peças na gente, na escuridão. A escuridão nos prega peças. Acho que isso não parece de chuva, né? E nem árvore. Ainda assim não acredito. O desenho? Foi assim mesmo? É assim mesmo o desenho. Não, a criatura é idêntica. Ah, com você. Um formato um pouco mais retorcido, mas se assemelha bastante. O desenho que a Ava faz pra vocês, ela faz a lápis, tá? Então ela risca, né, traça os prédios atrás, né, desenha as janelinhas, desenha a lua assim no céu, tá? E ela faz rabiscando assim com o lápis, né, o contorno de uma criatura alada. Ela vai rabiscando assim com o lápis. Fica um aspecto assim de uma sombra alada voando. Vocês olharam o desenho? Sim, sim. Todo mundo perde um DC de sanidade. Sério? Tô brincando. Ah, caralho, eu tô boa nessa porra, hein? Eita porra! Inclusive é que desenhou, porque ela ficou muito tempo ali olhando pra desenhar. Não, quem desenhou perde um D10. Só que de desenho. Mas a gente tem que acreditar. A gente não pode ter essa relutância. Nossa, já fica louca só de olhar assim. Bom, desenho ele dessa forma assim, tá? A impressão que dá é que é um sombreado que ela desenha e dá um contorno assim, como se fosse uma criatura lá. O que vocês vão fazer? Ainda assim, acho que a noite prega peças na nossa mente. Eu acho que vocês estão equivocados em atribuir o que aconteceu na tempestade para esse tipo de criatura que não existe. Não, se você me der uma resposta melhor para o que matou o policial... Foram os bandidos? No meu carro? E a tempestade? Acidentes acontecem? Ah, você tá trolando, né? Não, de maneira nenhuma. Cara, foi o ar. Como que uma tempestade... Oh, caralho. Como que uma tempestade mata alguém dessa maneira que eu falei pra você? Como que uma tempestade mata alguém do carro? Árvores e pedras matam pessoas. Engraçado, não tinha nem árvores nem pedras na estrada. Não, por isso que a tempestade colocou elas lá. Não, não colocou. Isso é impossível. Você quer que eu te prove? Esse tipo de criatura não existe. Não, tudo bem. Mas você quer que eu te prove que pedras e árvores não fizeram aquilo? Sinceramente, eu não queria que você me provasse, não. Mas, eu quero que você me prove. É só ir na estrada, tu vai ver que não tem uma árvore caída. Me prove, porque a partir do momento que você me provar, eu acreditarei. Demorou, vamos lá na estrada, porque eu dirijo. O que eu vi foi apenas a tempestade e bandidos nos atacando. Só um momento, mulher. É meu. Vocês vão pra estrada, é isso? Vão voltar lá? Eu sei, eu usei, só que é uma chave de fenda. Aposta alguma coisa aí pra dar bom, né? Boa, boa. O que não vai apostar aí, ô Rooster? Trapaça, né? Essa resposta aí. Por quê? Você já sabe que tem uma criatura, né? Como é que eu posso fazer? Ele acha que não. Você vai apostar sabendo que vai ganhar, né? Não é. Mas normalmente essas apostas tipo de... mais escuras. Aposta mais... olho. Não precisamos desse tipo de frivolidade. A gente não precisa desse tipo de frivolidade aqui. A gente precisa, eu gosto. Os londrinos gostam de. Não, não. Isso foi uma coisa que aconteceu. Nós precisamos apenas Peraí. É que chegou gente aqui em casa, a cachorra vai atrapalhar. Não, relaxa. Por mais que vocês não acreditem muito, não querem acreditar no que realmente aconteceu, o fato é que a criatura está presente. Ok. A questão não é acreditar, a questão é que passou, acabou, a gente vai ter que continuar vivendo a nossa vida agora. Eu acredito que não acabou. Não, vamos lá, Rooster, eu quero te provar. Pelo que vimos. Você cuida da loja? Eu percebi a criatura. Cuida do meia-noite. Eu vou reclamar pro meu pai que essa criatura é muito cético que eu acredito. Outras oportunidades de você me provar isso virão. A gente não precisa sair daqui agora pra ir lá no fim do mundo novamente. Pegar 3 horas de viagem pra você me provar isso. Não, não é 3 horas. 15 minutos. Não, a gente tem que se focar no aqui e agora, que é continuar vivendo a vida. Esse assalto passou. Mas você falou que você queria que eu provasse. Eu tomei uma facada, eu preciso me recuperar. Você tá com medo? Eu preciso me recuperar? Não. Você tá com medo, Mister? O que eu sinto é a... O que eu sinto é a... Inecessidade de estar indo até o local. Não. Esse tipo de comprovação. Você está com medo, Rooster? Não, de maneira nenhuma. Eu não sinto medo. Eu não sinto medo. Então vamos comigo. Vai deixar a madama ir desacompanhada até a floresta? Não há necessidade disso. Pra quê ir até lá? Vou até lá. O tempo que você está perdendo tentando me convencer que essa criatura existe é um tempo que a gente podia estar pensando como a gente vai resolver isso, essa situação dos bandidos, a facada, tem um bandido que fugiu, eu desejo pegá-lo, eu desejo me vingá-lo dele. Mas se você decidir ir atrás dele, você precisa primeiro descobrir para onde ele foi. O melhor lugar para você descobrir onde ele foi é o último local que você viu ele, não é? Aí você tem um ponto. Então nós vamos ter que ir até lá. Foi o que eu disse, meu caro. Aí você tem um ponto. Parece vamos que... lá. Quem é da polícia aqui, seu Rooster? Aí você tem um ponto. Eu tinha esquecido disso. Mas tudo bem. Eu dirijo. Esse bandido seria... Tão mas tem uma coisa. Ele voltar ao mesmo lugar que ele pegou carona com a gente? Não, mas tem uma coisa também. A tempestade pode ter apagado os rastros dele. Ou pode ter deixado mais fácil, né? A lama. Parece que é um lugar mais fácil de se achar, né, meu caro? Ele tá perdido na floresta, gente. Deixa esse cara morto. O cara já deve estar até morto. E o cara tá morto? Você tá fumando droga? Se ele tá morto, eu vou matar ele de novo. Pô, então vamos, Rooster. Pega o necrológico, ressuscita e mata. Eu fico cuidando da loja aqui pra você, tá? Tranquilo. Tem certeza? Não quer ir com a gente? Não, tá em horário comercial, né? Como que você pretende pagar meu salário? É, a gente dá um jeito. Moça, quanto que é aquele vaso? Quanto que é o salário da Júlia? 30 centavos. 30 centavos por semana. Voltei pra um vaso que parece caro, Jeff. Ok, eu falo quanto é o preço. É um vaso de dinastia Ming. Custa, sei lá, $100. É Xing Ling? É. Ok, $100. Comprei. Comprei. Ok. Tá feliz, vendeu. Tá pago o salário. Vamos passear? Obrigado. Pagamos isso, né? Tipo assim, em 5 segundos pro médico amigo de vocês, vocês fizeram a venda de um mês. Olha que ótimo. Amei esse médico. Vamos consultar com ele. Beleza, pego a chave do antiquário, faço assim, meia-noite, cuida da loja, vou dar uma saída. Bom, tchauzinho. O gato ele parece incrivelmente inteligente. Quando você fala meia-noite, cuida da loja, ele responde pra você. Como se estivesse dizendo, ok, deixa comigo. Tá bom, ai, esqueci da sua água, põe água pro gato. Mas os gatos naturalmente fazem isso. Ou eles te ignoram totalmente. Olhos de, né? Peraí que eu já volto, já. Vai lá. Beleza. Ô, Jeff. Pode falar, Carps. Isso daí é rotina. Responde a pergunta. Eu teria algum documento? Ah, tem uns gatos que ignoram a gente, né? Referente à missão que eu fui. Só se você roubou. Nossa. Ou se você guardou uma cópia do relatório que você entregou aos seus superiores. Uma cópia do relatório. Uma cópia do relatório, então você tem. Passou no mimeógrafo. Passou no mimeógrafo, foi ótimo. É, a única forma de fazer. A única forma de fazer cópia naquela época. Beleza, você tem uma cópia assim do relatório. Você tem um rascunho do relatório, você fez a mão com o rascunho do relatório. Tá? Ou você tem um diário, sei lá. E depois você datilografou o relatório para mandar para os seus superiores. Então você tem isso. Bom, e aí, o que vocês vão fazer? Vamos para a estrada. Para a estrada? Isso. Carro seu ou carro da polícia? Carro, é a mesma coisa, né? Hã? É a mesma coisa, né? Não, não, o carro da polícia você roubou. Então, o carro ainda assim é meu, se eu roubei é meu. Então, o carro meu é o da polícia. Já passou numa garagem, já tá com outra cor, outra tintura, GTA. Que isso, não, ok, GTA. Deixei o meu carro pintando, porque eu quero ele de outra cor, não quero da cor da polícia. E a gente vai com o outro que eu tenho. Eles vão pintar o seu carro de preto fosco. Você pode escolher qualquer cor desse que seja preto. Por quê? É assim os carros dessa época. Sério? É. Tudo bem, pelo menos não vai ser. Só pra tirar o símbolo da polícia. O máximo que dá pra ter um carro beijinho, ocre, sabe? Por que é o da polícia? Preto. Eu quero bege. Tá bom. Eu vou ser bege porque eu sou chique. Ok. Deixei lá pra pintar. Beleza. O Steve não tá de carro, né? Não, tava de táxi. Não, nós viemos de táxi. O médico não tem carro? Cabem todos vocês no carro. Ah, eu dirijo, eu tenho outro carro. O médico cabe, sim. Eu tenho um carro que eu vou mostrar pra todo mundo. Tem. Ele tem um carro. É uma ambulância, né? O carro é uma ambulância. É, ele tem um sugar bom. Ok. De ambulância. Cabe todo mundo confortável, né? Então vamos no dele. Deixa o meu em paz. Beleza. O médico paga a gasolina agora. Será que os carros daquela época eram enormes, né? Largos, pra caramba, não cabia todo mundo de boa. Eu viro pra ele. Você dirige? Ô, Ava. Oi. Pra mim? É. Você analisou, Ava? Peraí, não entendi, Ariel. Você apontou pra mim, Ava? Isso, perguntei. Você dirige? Você apontou pra mim e olhou pra trás. Atrás tá o gato. Ele viu que você quer... Quê? O Berlim desse dirigiu o carro? Ué? Oxi! Ele é médico? Se ele tem ambulância, dirige. Você dirige! Oh, não. Não? Eu pago. Ah, eu dirijo então. Você analisou a faca? Ah, analisei. Mas não vou saber nada, já vou falar, hein. Verdade, não dá pra ter um bônus porque eu fiquei um tempo analisando aí? Não? Não. Eu não vou passar, não. Tá, com seus conhecimentos de arqueologia. Pifes com conhecimentos de arqueologia, você não faz ideia do que é aquela faca possa ser. Só que você sabe que é antiga. É muito antigo. Não é uma faca que assim você encontra no comércio. Mas tem escritos, alguma coisa ou não? Ah, tem assim algumas espécies assim de caracteres assim meio rúnicos. Dá pra saber o que que significa? Não dá pra saber o que significa. Com seus conhecimentos não. Você teria que fazer uma pesquisa mais aprofundada. Talvez uma biblioteca, alguma coisa. Eu falo, nós vamos precisar da biblioteca pra saber os escritos, mas é uma coisa muito antiga essa. A gente vai ter que ir na biblioteca? Sim. Depois, vamos lá na estrada ver as coisas do Rooster e depois vamos à biblioteca. Ok. Eu posso levar meus filhos? Ah, pode, eles gostam de biblioteca, né? Virou passeio de campo mesmo, hein? Tio de trip. Virou. Vai ser bom. O Tulo gosta de. A gente passa lá e pega eles. Não. Ela trazendo as criancinhas pra morte. É, a gente pega depois da estrada, né? Porque eles estão na escola agora, né? Então depois acho que vai dar tempo. Ah. Sim. Ok. Beleza, estão na escola. Ok, vocês pegam o carro e vão pra estrada. Na estrada a lama já tá um pouco mais seca, mais tranquilo, tá? E aí chega num ponto que você vê, vocês veem na estrada assim, umas marcas assim de derrapadas, assim, indo em direção da floresta, saindo da estrada. Que foi exatamente o ponto em que ocorreu tudo aquilo. E o ponto que você saiu da estrada. Ora, aqui eu saí da estrada. Mas pra frente vai ter um de vocês saíram da estrada. E aí vocês vão indo um pouquinho mais pra frente. De fato, conforme a aba disse, não tem nenhuma árvore caída. Certo? Nada assim. E aí vocês chegam no ponto que o outro carro, ele tá... O outro carro saiu da estrada, derrapou. Certo? E aí vocês veem as marcas ali, tudo, né? Que é o carro que vocês estão, que vocês estavam antes, né? Que o carro que vocês foram embora. Olha pra ele assim, viu? Não tem árvores. Não tem pedras. Provavelmente a prefeitura já veio tirar para limpar a estrada. Você tá vendo marca de algum outro carro passando aqui? Joga em contra. Dado bônus. 2. Pode. 2 dados bônus? 2 dados bônus. Eu falei que nem um... A aba passou. Sim. Tá, só foi, Jeff, só foi os dois, só foi todo mundo. Ah, o. Todo mundo na cena, né? Só que como os dois estão discutindo ali, analisando o solo, então eu pedi pros dois rolarem teste. Tá? Mas sim, a Ava vê. Poster, esse 4 e esse 9 são seus aí? Isso, são meus. Então você também vê, com 4 você passa, né? Tem outros carros ou não? Só tem a marca do nosso. Tem a marca de mais dois carros. Aí, ó, tem marca de mais dois carros aqui. Só que as marcas são recentes. São de hoje de manhã. Provavelmente eles vieram limpar a estrada. A prefeitura não faz esse serviço, meu caro. E aí quando você fala isso, vocês vêm assim, vindo no sentido contrário de vocês, dois carros da polícia. Viu? Não foi a prefeitura. Provavelmente. Prefeitura não sai pela zona rural aí, acho, procurando galhos. Ova, veja bem, eu não quero. Não é que eu esteja chamando vocês de mentirosos, mas eu só quero dizer que uma criatura desse tipo. Aqui, hoje, no. Não, não faz sentido. Eu sei que não faz sentido. Não faz sentido. Não faz! Mas é o que a gente viu, né? É uma explicação óbvia para essas marcas de carro da polícia. Alguém morreu, né? Pra falar a verdade, acho que alguém deu coringa nos dentes. Polícias vai adotar com nós. Os policiais morreram aqui. É, dois policiais foram mortos e duas pessoas também. Um morto e um outro desaparecido, que seria o suspeito. Certo? Que é o bandido que te atacou. Acredito eu. O ideal é a gente ir até onde o meu carro sofreu um acidente. É onde vocês estão agora. Então, os policiais provavelmente devem estar indo pra residência dos Carrington pra ver se o cara apareceu lá. E agora voltando já. Trabalhou lá. Voltando na direção da fazenda, dois carros da polícia aproximando cada vez mais de vocês. Chega um ponto assim que os carros estão numa distância que é impossível. A gente não tá no carro da polícia, né? Não, eles estão na ambulância do Torrec. Ainda bem, né? Chega um ponto que é ainda impossível bem, né? Vocês não serem avistados. Quando isso acontece, vocês veem o carro da polícia ligando a sirene e acelerando em direção a vocês. Finge que vai mijar, Rooster. Isso tava na cara que ia acontecer, né? Os carros, eles vão. O que vocês fazem? Eu já tô com o carro. Eu vou até uma árvore mais próxima ali e vou dar uma mijada. Ok, beleza. Tá lá mijando, os carros eles encostam. Vão descendo os policiais ali, olhando pra vocês. Tô com um problema? Aí olha o carro, uma ambulância. Só se for, né? na bexiga. É assim, problema de. Eu falo baixinho assim, ó. Problema de idade, senhor. Olha pro Furui, né? Vestido de médico você tá, né? Provavelmente. Uhum. Né? Doutor, algum problema, doutor? Ah, oh, não. Alguma coisa a ver com a garota, né? Imagina. E vocês, algum problema? Garota. Que garota? Aí chega um tenente lá, o braço cruzado, perguntando se tem algum problema. É, o tenente que tá paisando que você tinha falado. Não, sim, mas. E aí? E aí que ninguém vai conhecer. E aí que o cara não sabe que o senhor é um tenente, né, ô cabeça? Você é um Zé Ruela petulante, de cabelo raspado. É, você vai tomar um tapa na cara daqui a pouco. eu tenho a minha identificação aqui. Ah, ok. Carteirada. Vai dar carteirada, então? Lógico. Chega mostrando papel psíquico assim, algum problema aí? Ele é o... Tá, eles olham pra você assim. Ah, tenente, sim, sim, problemas na propriedade Carrington. Aí um deles olha assim pra você e reconhece. Ah, tenente Johnson, sim, o tenente esteve nos ajudando na investigação. Ele é das forças especiais. Mas prossiga, o que, que vocês... Vocês estavam falando da menina? Prossiga aí, mestre. Falando da menina? Prossiga. Prossiga. Vocês tiveram alguma informação? Conseguiram descobrir alguma coisa? Um dos policiais, ele pega e fala... não encontramos, não tivemos mais nenhuma... Assim, pista reveladora para elucidar o caso, mas... as coisas se complicaram. Ficaram muito piores aí, tenente. Porque a filha dos Carrington, ela esteve na casa do suspeito. E a polícia foi chamada pelos vizinhos por causa de ruído de gritaria e janela quebrando e barulho de tiros. Nós fomos até o local hoje de manhã e encontramos uma cena de tragédia. Ela estava morta? O suspeito de ter roubado a propriedade, o tal funcionário, o Hackett, ele estava morto. O seu corpo todo dilacerado. Uma outra pessoa também toda dilacerada. Nós identificamos o corpo agora há pouco. Recebemos uma mensagem pelo rádio de que é um professor da Universidade de Harvard. E a filha da senhora Carrington estava no local. Infelizmente ela... Mas ela está bem? Do corpo sim, mas a cabeça dela já não é mais a mesma. Posso perguntar o endereço, moço? Steve, posso perguntar o endereço? Steven? Pode. Que é o endereço, moço? Eu sou da Gola, assim, pro Steven, olha pra você. Ele olha pro Steven assim como se aguardasse uma confirmação dele. Pode falar. Aí ele puxa assim um caderno de nota e ele fala o endereço. É o mesmo da matéria? É o mesmo do endereço que você tem. Do endereço que eu tenho, mas sim. Não é o mesmo da matéria, do jornal. Não, é o mesmo da matéria. E agora vocês foram informar a senhora Carrington? Sim, estamos tomando todos os procedimentos. O irmão dela vai cuidar da internação dela. Ela terá que ir pro sanatório, infelizmente. Pobre moça. Sim, uma tragédia, realmente. Uma moça tão jovem, tão bela, acabar desse jeito, internada. É complicado. Muito triste. Cada vez mais comum nos dias atuais. Infelizmente. Nossa, qualquer pessoa ficaria na situação dela vendo duas pessoas sendo mortas dessa forma. Foi muito estranho. Os corpos estavam dilacerados. Mas o que poderia ter feito isso? Um assassino em série? Um assassino em série? Não tem assassino em série nessa época? Que cínica, cara. Que cínica. É o Jack Stripador. Então. O Jack Stripador é assassino em série. Tipo, um assassino em série? Tipo, matar dois de uma vez, assim? Talvez o Stripador tenha retornado? Será? Mas depois de 60 anos é meio difícil, né? Ah, pode ser o filho? A filha da senhora Carrington, ela conseguiu responder algumas perguntas de vocês? Ou ela deu algum testemunho ou não? Não chegou a testemunhar, a depor? Ai, a condição palavras... dela não permitiria ela depor. Palavras desencontradas, tenente. Os relatos dela não são muito, muito confiáveis. Essa é a única informação que eu tive. Eu não tenho o depoimento dela aqui. Vocês saberiam dizer o que ela falou? O que ela falou? Dessas palavras soltas que ela disse? Ela disse alguma... O que foi que ela falou? Eu cato meu caderninho e começo a anotar, Jeff. Eu acho que gente, eu vou sair, hein? Beleza. Obrigado. Por hoje. Beleza, valeu, um abraço. Eu amo você. Tchau. Tá tudo bem aí? A gente também te ama. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem, viu? Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Socorro, né? Socorro. Help, help. Ela está me obrigando a falar isso. A Suelen está me obrigando a falar isso. Desliga na câmera, só pá! Tchau, tchau pra vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau. Bom final de semana. Tchau, tchau. Parou. Alô, Fê. Tá, é. Ah, o policial fala, ela falou que era alguma coisa maior e mais igual que tinha saído de dentro do ovo. O tempo todo ela falava pra olhar o desenho do Cal. O desenho do Cal, ela falou? Do Cal? Quem é? Car. Quem é esse? Car era o professor morto. Doutor... O professor morto? Car Bryden. Que professor? Professor morto, é isso? Morto onde? Não, junto com o Alfred Hackett. Ah, tinha... Dois corpos. Um identificamos agora pouco, que era um doutor. Recebemos uma mensagem pelo rádio. Lembra? Não lembro, eu não recebi. Eu parei agora. Tá, ela disse que uma criatura, uma... E ela mostrou maior, o desenho? Desenho do Carl. Como? Não, tô falando, tipo, o que mais é que ela falou? Eu tô anotando aqui no negócio pra eu ter o... Ah, ela... Puxa, assim, um caderninho. Ela disse que deve ter pego o menor. Isso é do mesmo jeito que veio. Mas ela disse que não viu que ela desmaiou. Bem, já que vocês foram até onde o cara tá, vocês acharam ele, vocês acharam a peça que ele roubou minha? Peça que ele roubou? É, o senhor não sabe, ele tava sendo procurado por roubo. Qual foi a peça que ele roubou mesmo? Começa a puxar o caderninho dele pra... Eu descrevo pra ele. É ametista que parece? Não é ametista que parece? Parece madrepérola. Um objeto, parece de madrepérola, tem um formato... Meio de lua, meia lua... Não encontramos esse objeto, não. Não estava no local. Na residência, vocês encontraram alguma coisa parecida que isso? Havia alguns desenhos, algumas cartas. E ele vai tirando assim e entrega pro tenente. Tá, eu pego. Será que ele enfiou uma olhada? Como é que tá escrito em algumas cartas? É desenho só ou tem alguma coisa escrito? Tá escrito assim, bum, você está morto. É mesmo ou é? Tô falando... Não, tô falando que ele recebeu, não que... Tipo, tem um desenho, vou botar no... Roll 20. Recebeu alguma ameaça de morte, não sei, é isso que eu tô perguntando. Vendo ali, perguntei se essa mensagem que você falou era ameaça de morte. Isso. Tem um desenho. Você não vai dar acesso ao Trello pra todo mundo? Não, as pessoas vão ver essa imagem só. É. Podem olhar essa imagem, vocês veem. É um desenho. Não chegou aí pra vocês aí no... Não, o link não chegou não. Eu tô vendo. Eu vi. Caraca, mano. Certo. Demorou 20, então. Tem aqui, ó. Eu vou colocar no chat aqui, porque... Seria parecida com o desenho da agora, da agora árvore? Foi. Peraí. Ah, puta, eu pus no Trello ao invés de colocar no ouvinte, por isso que não foi. Ah, você pôs no... Pus no Trello, não, no... Pus no Google Meet, agora tu põe no ouvinte. É, aparece a imagem direto pra vocês. Sim. Se clicar nela, amplia. Você vai ler a carta pra todo mundo? Sim. Todo mundo pode ler o que tá escrito aí. Veja, eu trabalho na sua casa. Fortes no meu coração. Pior link de imagem. Ah, é uma mensagem dele, uma carta dele se declarando. Sim. Criatura. Tinha algumas cartas que estavam com a senhorita Mary. Ele se declarou pra ela. Não sabe se colocar no seu lugar. Ao que parece, o doutor, o professor Bryden, ele esteve junto com a senhorita Carrington no local E ele fez algumas anotações. Ah, não, tá certo. Eu vou catar todas as informações que ele tiver do caso, Jeff. Tudo. Okay. Tudo que eles coletaram ali. São todas as imagens aí. Eu vou pegar. São todas. Ah! E tem isso aqui também, eu não consigo entender o que é isso. Uia! Eu tô assim, no Steve. Agora. Eu acho que tá todo mundo dando uma pescoçada assim pra olhar, né? As coisas ali. É. A feição do bicho do desenho seria parecido com a. A Ava desenhou? Sim. Formato, assim, criatura alada, bizarra, asas, patas, sim, todos vocês estão vendo. É, cadê aquele ovo? Vamos se livrar dele? O cara roubou. Você tá com um, né, Steven? Eu tô... Ah, eu mostrei pra ele lá. Pra elas lá. Ah, eu... Deve ter ficado lá. Acho que eu não peguei de volta. Acho que ficou lá. Fogo purifica? Mas acredito que ele deve estar protegido por uma camada, por uma crosta. Então eu acho que não teria perigo dele chocar. A criatura deve estar atrás deles pra poder assim chocá-lo. Bem, nós estamos retornando até o sanatório agora porque o irmão da senhorita Carrington, William, ele disse que ia ao local para tentar conversar com a irmã. Se quiser nos acompanhar, gente. Se quiser ir até o local do crime também. Não, a gente vai no local do incidente e qualquer coisa depois eu dou uma passada lá no. Ah, é estranho. Não, vamos já, Steve. Vamos aproveitar que estamos com eles. É estranho e bizarro, tenente. É, encontramos o corpo do policial que não chegou com vocês até Londres. Ou parte dele. Parte dele? Sim. Sim. Estava abandonado a ponto no meio do mato. Estava jogado ali no meio da mata. Um pedaço do corpo dele. Faltava como se tivesse sido devorado por uma fera. Eu olho pro monstro assim. Talvez um urso. Mas tem ursos nessa região? Pra Ava, né? Eu tipo meio que concordo com o policial. Pode ser um urso. Pode ser um urso. Tem ursos nessa região? O policial ele olha, ele. Chacoalha a cabeça negativamente. Ai que susto, eu já achei que tinha um urso à solta aqui na cidade. Chacoalha a cabeça, não. Vamos jogar. Joguem todos vocês um teste de pronto. Encontrar. Eu não quero encontrar nada, não. Pode escolher por ele automaticamente pra não encontrar nada? Não! É aquele negócio, tipo, ah, eu não achei porra nenhuma. Tô fechado, tô. Oh, Ava viu, hein? Julia viu também, hein? Droga! Steven falhou. Na hora que o policial ele fala. Como comer? Encontrar é baixo, velho. Por que não aparece o verso e tal? Não aparece o verso? Como assim o verso? Ou tipo, é porque eu acho que você falhou por muito, você não passava nem fudendo. Como verso? Que verso? É porque aqui, ó, tá vendo? Igual do Steven, não aparece tipo, ó, versos. Ah, versos? Eu não sei, tem hora que dá esse spawn ali, depois eu vou tentar olhar assistir de vocês, ver se tem alguma coisa que possa explicar isso. Bom. Eu tô tão intrigado ali com o desenho, com as coisas ali, com as... Vocês estão olhando... As informações que eu não tô nem aí porque... Estão olhando aquelas informações ali, né? O policial explicando pra vocês, né? E ele fala, não, parece que foi demorado por algum tipo de fera, talvez um urso, né? A Ava pergunta, tem urso aqui na região, né? Na hora que ele fala, talvez um urso, e a Ava vira pra perguntar pra ele, né? A Ava e Júlia, vocês olham num dos carros, né, da polícia? Né? Eram dois carros. Dois carros. Dois carros. Num dos dois carros, né, tem um policial que ele chacoalha a cabeça, né? Ele murmura alguma coisa e ele faz o sinal da cruz, ele se benze. Leitura labial, eu quero. Leitura labial, joga aí. Eu quero. sei o que, como é que eu faço uma leitura labial aqui? Elas não reconheceriam esse policial aí pra ver se era o policial que tava dirigindo o carro? É. Não, porque o policial que tava dirigindo o carro, os dois morreram, né? Os dois morreram? Morreram. Sim. Um morreu de morte matada, um morreu e o outro hospital, morreu esfaqueado e o outro foi comido pelo bicho. Não tem leitura labial no perícia. Tá, eu vou deixar você jogar um teste difícil de inteligência. Sólido. Então sucesso sólido pra passar um teste difícil. Então, sucesso extremo pra passar. Foi nem um sólido, foi um extremo que eu tive. Quando você olha pra, na direção dele, Ava, e aí você vê ele sussurrando alguma coisa, tá? Índice Benzer, você tem a impressão dele falar assim: não é urso não, eu sei o que é. Isso aí é a obra do feiticeiro do pântano. E aí ele se benze e faz o sinal da cruz. É o moço. O soldado olha pra você. Quem? Ele. Ah. O soldado Michelson. Por que, senhorita? É tímido, ele não veio falar com a gente? Não, esse é o protocolo policial, senhorita. Ah, é? Um fica no carro? Só um desceu, só é necessário um. Ele olha assim pro outro. É, dois. Dois. Não tem motivo pra ele descer. Ele é o motorista, ele está dirigindo o carro. Eu também sou, eu desci. É o que eu acho bem estranho. Justo no local onde. Perto de onde encontramos o cadáver mutilado do nosso parceiro. Sabíamos. Mas vocês são policiais. Vocês têm que proteger a gente, né? Sim, estamos aqui para isso, senhorita. E vocês não deveriam estar nesse local tão perigoso. Eu peço que, por gentileza, retornem ao seu carro e voltem direto para Londres, de onde vieram. Aliás, eu não consigo compreender porque vocês estão na companhia do tenente que estava ajudando a investigar o caso e do médico. E por que o médico está aqui e não no sanatório, né? O médico é nosso amigo. O Steve, eu faço assim, e dou uma faço assim pra Júlia. O Steve está nos acompanhando, né, pra gente não ficar sozinho. Eu, o outro é um senhor, nós somos duas damas, né, e o senhor ali está ferido. O policial olha com a cabeça. Motorista, médico. Entendi, vocês todos se conhecem. Explica o que vocês estão fazendo aqui. A gente conhece a moça. A senhorita Carrington? A gente veio isso. Na sala, na residência dos Carrington e veio... Ah, mil perdões. Bem, estava investigando. Precisam de escola até a fazenda? Não, o Steve quer ir com vocês no sanatório, acho que a gente vai acompanhar ele. Na verdade, bem, vocês têm que acompanhar. como quiserem. Como quiserem, então. É complicado a situação. Bem, Tenente Johnson, está tudo em ordem, então? Sim. Bem, nós já vamos indo, vamos voltar até a delegacia. Aqui está o endereço do sanatório, se o senhor quiser averiguar a situação. Tá bom, obrigado. Entrega para você o endereço e eles montam no carro e partem. A gente espera ele sair de vista. Ok. Aí a gente vai ver se a gente acha a pegada dos caras que... Por embora e depois a gente vai no sanatório. Pegar os caras que foram os assassinos? É, o que tentou esfaquear o Rooster, que eu imagino que é o que o Rooster queira fazer, né? É que tentou tomou... não, que esfaqueou o bonito. É, esfaqueou. Como o Rooster saiu, eu imagino que ele... Matou porque a faca não tinha comprimento. É... Só não matou porque é PJ. Faltou pouquinho pra matar, hein? Aí a faca encolheu, né? Eu posso PJ pra que eu tinha virado a espada do Thundercats. Vocês podem jogar um teste de rastrear pra procurar essas pistas aí do Toma força, esses caras. Tá, vamos então jogar o teste de rastrear. Porra, você tá larga, hein, menina? Rastrear, mano. Cara, ela tem 10,04. Aqui, ó, peraí. Vai se ferrar. Tem que indexar esse livro aqui. Só se não as coisas. Já viu isso, Ju? Eu fico indexando os livros de RPG. Deixa eu ver aqui. Bom, a aba já passou. Ah, não sei, falta o médico jogar, não sei se o médico vai jogar. Ah, o médico jogou já, 42. Jogou aí, ô Torre que foram aí. Eu não sei se ele passou. Joguei, falei. Todo mundo. Só você falou. Só o médico falhou então, né? Todo mundo passou pelo jeito. Júlia passou? Eu passei. Júlia, você passou? Qual que era? Rastrear. Ela tirou 12, não sei se ela tem menos de 12 no rolê, né? Se não comprou, tem. Não gastou pontinho lá, é menos de 12. Tá, quem passou, não esqueçam de marcar suas perícias. Vocês encontram rastros, sim. Ok. Encontram rastros dos dois assassinos. E esses rastros, eles vão em direção à mata, em direção ao norte. Certo? Vai se afastando ali da estrada, tá? E ficando mais e mais difícil de vocês seguirem esses rastros. É possível seguirem essa pista aí para tentar ver onde esses caras foram. Eles vão se afastando da fazenda e indo para a direção norte. Tipo assim, para só vocês terem uma referência, Londres. Tá? A fazenda fica a nordeste ali, certo? E aí no meio do caminho da fazenda, os rastros deles vão indo na direção norte. Quer dizer, a fazenda tá aqui e os caras indo nessa direção aqui, se afastando da fazenda. Vão querer seguir o rastro? Ah, vamos, né? Mas, saiba que podemos demorar e ficar preso no meio da mata. Então eu não tô disposto. Eu olho pro tipo. Sabemos quanto. O quanto ele conseguiu se distanciar da. Eu não tô disposta, não. Ah, você vai querer ir? Cadê a água? Deu uma cortada, Ju. Ava, você vai querer ir? Steven. Ava? Ava? Ah, a Ava não está. Ava não está no momento. Ok. Você chama ela, ela se afastou. Ela tá dando, ela tá olhando os rastros e tá meio longe de você. Né? Você só vê ela fazendo um gesto assim com a mão, pedindo pra você esperar um pouquinho. Ah, eu sei lá, sabe? Ela me liberou pra estar aqui, mas eu trabalho. Eu tenho meu filho, não sei se eu vou. Parece ser muito interessante, uma proposta muito boa. Mas acho que eu vou voltar pra loja, sabe? Tá numa entrevista de emprego ruim? É uma proposta muito interessante, mas acho que eu vou voltar pro meu emprego normal. Vamos esperar a Ava. Eu peço, eu já vou perguntando pros policiais se tem como eles me levarem. Ah, já foi embora já. Eu fico naquela, né, de tipo, putz, eu já fui com os policiais e deu ruim. Não, os policiais já foram. Não! Já não. Foram, já era. E morreu. Demogou. Não, o que eu vou fazer agora? Agora, Fê, senta e chora. Bom, atualizando você. Rastros vão na direção norte. A fazenda fica a nordeste dali. Então, segura aqui. Tá de profundo. Eu tô ouvindo. Então, ó, é assim, a fazenda aqui e rastros vindo aqui assim. De Londres pra cá. Estão enxergando aí? Sim. Estrada, Londres, fazenda, rastro. Ou não? Não sei, vocês estão assistindo aí. Ava, agora você tá me ouvindo, Ava? Agora eu tô. Ah, eu tive um lapso aqui, tinha caído um tibar no chão, eu não tava ouvindo. Tudo bem, tudo bem. Então... Não é Libra, não? Assim, eu sei que você me liberou, né, pra vir pra cá e tudo mais, mas eu não sei se eu tô querendo tanto ir pra lá, a proposta parece ser interessante, mas... Eu não sei se tô disposta a ficar presa hoje. Não hoje, sabe? Hoje eu tenho um compromisso, então... Hã? Isso? Tem que ir todo mundo. Se não for todo mundo, não vai ninguém. Porque não vai deixar a gente esperando aqui e depois acontecer coisa aqui. Você não, tá merda. Você não quer ir aonde? Não sou... desses negócios aí, esses ela não quer seguir o rastro. Vira esses monstros aí que eu nunca vi na vida. É claro que eu não vi, eu acho que é uma grande pegadinha, mas eu não tô gostando do tom. Eu acho que é melhor eu voltar pra loja. Ah, você quer esperar no carro? Não é uma boa. Eu faço com a cabeça assim, não. Não, não, não, não, não, não. Não, não, não, não, não. Deixa alguém no carro, deixa. A gente pode esperar no, a gente pode esperar no carro enquanto os homens da lei fazem o serviço deles. É uma boa também. Porque... Vai lá, fica no carro. Engraçadinho. Fica. Porque querendo ou não, eu e você, nós não somos da polícia, né? Não. A gente fica no carro. Eu acho que a gente tem que sair daqui. Ninguém aí é da polícia. Tá bem que eu também não sou da polícia. Eu perdi muita seriedade já. E eu nem vi o bicho. Eu tô enlouquecendo de tabela de vocês, hein? Eu quero ir embora. Não. Vocês não são por isso. Vocês são só os garotos intrometidos e sem aquele cachorro falante. A gente tem um gato. Ok, vocês têm um gato, beleza. Vamos fazer assim, a gente fica no carro enquanto eles vão ver e depois a gente, eu levo você embora. É porque senão eu vou deixar eles a pé aqui. Mas não tem nenhuma pessoa da lei, é que oficial da lei aqui. Mas você é o quê, ô tenente? Eu sou tenente, não sou policial. Mas você não é um homem da lei? Não, exatamente. Como não exatamente? O exército faz o quê? Rouba? Não rouba, mas também não exerce assim a lei dessa forma que você tá fazendo, falando pra eu fazer. Vocês não protegem os civis? Em caso muito extremo, né, mano? Não vou correr atrás de um trombadinha. Eu não vou rebaixar minha patente pra correr atrás de um trombadinha. E tipo, então, quer... ir lá pro meio do mato. Você vai não, lá eu... pra salvar o civil. Aí você quer demais, né? Então quer dizer que o exército tem um assassino solto e ele não vai atrás? Não, isso aí quem vai atrás é a polícia. O exército fica em casos extremos. De guerra ou de atentados ao país. Então o que você tava fazendo aqui? Não é? Ah, apareceu um trombadinho, vamos ligar pro exército lá, ou apareceu um assassino, liga pro exército. Bora. A imagem é assim. Que é uma trombadinha. Mas você tá investigando o que aqui então? Você veio pra cá pra quê, o Steve? Investigando a criatura. Quem tá investigando, quem quer saber do carinha aí, quer se vingar, não sou eu. Ó, o carinha, ele tem uma faca super antiga com escritos estranhos. Atacou os nossos amigos justamente quando a criatura atacou. Eu acho que ele está ligado. Tá, mas o que nós está seguindo são rastros humanos. Não são rastros de criaturas. Nós está seguindo o rastro do bandido que fugiu. O bandido que fugiu, que tentou esfaquear... Que tentou não, que esfaqueou o Rooster com uma faca very estranha. Uai, enfim... Nós já temos a prova do crime, é pra que não é precisa do cara? Ô, Ava. Assim, oi. Assim, você que viu a criatura, né? Não sou eu. Então, assim, não vai ser eu que vou ficar falando pra você, te ensinando os negócios. Mas. O objeto, né, que a gente perdeu, né, é um ovo, certo? É isso que tá escrito nas cartas, né? Não é melhor, não seria mais sensato largar essa história pra lá? A gente volta pra loja, assim... Tá muito da hora. Mas eu perdi dinheiro. Não, você não tá entendendo. Ó, oh, capitalista. Daquilo ia fazer o bicho botar. Que bom que roubou. Que bom que levou pra longe. É uma bênção de Deus. Deus estava protegendo. Mas ele não choca na loja, né? Entenda. Vai que eu estava lá no meu turno, não. Entenda uma coisa, Júlia. Se aquilo era uma criatura diferente. Mas esse objeto, vamos voltar pra loja. Se aquilo era uma criatura diferente, imagine o quanto dinheiro nós podemos ganhar por vendê-la. Você não é domadora de bicho? Mas eu posso vender pra um! Eu posso chamar a criatura de oitava maravilha do mundo. Ava, você vai atrás desse bicho. Se esse bicho te assustar, você não vai voltar na minha casa. Eu não vou me assustar. Tudo bem, eu levo meia-noite pra minha. Você tá indo atrás de um bicho que devorou uma pessoa, estraçalhou igual um urso, muito provavelmente. Mas você acha que você vai conseguir domar esse bicho pra vender? Não! Se nascer um do outro ovo, aí tudo bem. Mas não que já tá voando matando, né? Segundo os escritos aqui, tá dizendo que o bicho é do tamanho de um gato. Então tá tranquilo. Do tamanho de um gato. Se tivesse um leão, você ia cuidar. Ele não ia ser dócil, ele ia te matar. Mas se ele fosse um gato, sim. Viu, filha? Então, um gato filhote. Não. Não é um gato. Um pirene filhote é do tamanho de um gato. Isso, mas eu vou vender enquanto ele for filhote. Depois que ele crescer, o domador que se vire. Meu Deus do céu, mano. E a gente. Não. O que você bebeu na casa do médico? Não, mas a gente não tá atrás da criatura. A gente tá atrás da pessoa que esfaqueou o seu pai. Porque ele provavelmente tem ligação. Por que, que ele esfaqueou o seu pai? Porque é um louco, demente, eu não sei, eu não gosto desse tipo de gente, tem um raio de dinheiro. O Rooster falou, ele deve ter tentado roubar e o Rooster deve ter reagido. Se fosse assim, por que todo mundo saiu com as carteiras quando todo mundo tava desacordado e o cara foi embora? Ah, isso não me pergunta, minha filha. Então não foi um assalto, né? Mas caralho, esses exércitos aqui não pensam, né? É por isso que nós somos invadidos! Você sabe se o cara foi ferido? E o cara fugiu de medo? Você não sabe nada disso, filha. Você tá ele sofrendo. Podia ter matado o Rooster, matado a Júlia e matado o outro moço que eu esqueci. Podia. Aí, até... Ah, aí, filha. Matou, né? Se preocupou mais em se salvar do que em querer acabar de matar o outro. Você não sabe? Não sei. Imagina, se o cara fugiu e o outro tá lá e o cara tá tudo intacto, ninguém foi roubado, ninguém foi nada, então o cara se preocupa com isso, né? É, sabe. O cara pode só ter cumprido a missão dele. O que o Furui tá fazendo no meio de tudo? Só tá assim, tipo... O Furui deve tá querendo matar nós. A missão dele então não foi cumprida, porque se a missão dele era matar, ele não matou. Mas se a missão dele era não deixar a gente matar a criatura? Que sabe da criatura? Ele nem sabe da criatura! Como você sabe? Virou vidente? Se o Rooster não sabe da criatura, você acha que ele viu a criatura? Mano, não tem por que um cara entrar no carro com a gente e tentar matar a gente do nada. Não foi um assalto porque todo mundo saiu com as carteiras. E sinto muito, mas o Rooster é um pobre velho coitado, né? Não tem onde cair morto. Vai roubar o quê dele? A dignidade? Se fosse roubar o Furui, tudo bem, né? E a gente não sabe o que aconteceu ali. Os caras podem ter reagido, podem ter apanhado também, sido machucado também. Ô, Ava, qual que é a sua sanidade no momento, só pra saber? A minha sanidade? Peraí que eu tô com o mouse errado aqui. Que a gata deitou a sanidade dela, porque então aí é... Minha gata deitou em cima dela. Ela pegou meu mouse e foi fuçar no computador dela. Tenho 76. 76? Você tá melhor que eu. Você tá melhor viajando mais. Se eu tô querendo voltar, você tá querendo perder. Ó. É porque eu tenho bastante ainda. Então eu ainda sigo as paradas. Ela tá viajando mais do que os caras que perdeu sanidade, né? Eu não tenho mais sanidade pra perder, entende isso? Se você tem tudo bem, eu botei uma coisa concreta aqui. Vocês estão dentro ali da mata, ali perto dos rastros, né? Um pouquinho pra dentro da mata, ficar encostado na. Na estrada, né? Eu não vejo necessidade da gente ir atrás dele, sendo que a gente já tem a faca, que seria a prova do crime. Se for uma arma estranha, vinda de esquisito, alguma coisa assim, vocês podem estudar aquilo e descobrir. Steven, você que tá dirigindo? Cara, não vai responder nada, porque ele pode simplesmente se abdicar de falar alguma coisa. A gente pode matar o cara e o cara não falar nada. E aí? Serviu de alguma coisa a gente ir atrás do cara? Se pôr em risco? Steven. Oi. O carro tá com você, você que dirige. Não, o carro tá comigo, eu dirijo. Eu também diria, eu preciso ver se eu tenho impressão, né? Não sei se eu comprei, mas acho que eu comprei. Enquanto vocês estão discutindo tudo isso, ali no início da floresta... Eu dirigi automóveis, eu tenho vindo. Vocês escutam um som vindo da estrada. É um carro que se aproxima. Ele para próximo ao carro de vocês. Vocês escutam o som da porta se abrindo e se fechando. E escutam passos adentrando a mata. Indo na direção de vocês, que vocês fazem. Eu me escondo, eu vou me aproximando. Entra no carro agora. Não, se esconde. Eu falei assim, se esconde. Vem aqui, Jeff. Eu vou me aproximando com a mão no revólver aqui atrás das costas. Ok, beleza. Quando vocês estão na estrada, vocês estão aqui no meio do mato, assim, mais ou menos, tá? E vocês escutam passos indo na direção de vocês. O Steven, ele vai com a mão nas costas. Aqui, ó. Arma nas costas. Ah, tá, ok. Mão nas costas pra pegar a arma, entendi. Eu não tinha mão nas costas. É, as costas é maior que isso. Mão nas costas pegando a arma, vai indo na direção do ruído. Eu me escondo. A arma já se esconde atrás de uma árvore. E puxa a Júlia junto. Porque a Júlia tá indecisa se ela vai pro carro ou não vai. Vai pro carro não! Filha da mãe, vai. Não sabe quem que é. Tamo escondendo nas árvores também. Vocês se escondem nas árvores? Ok. Deixa eu ver o Steve se fode lá solo. Steve vai se fuder sozinho. É o cão furtive? Joga furtividade todo mundo. Tá, eu não vou jogar porque eu tô no normal. Então você tá normal, mas os outros é importante jogar furtividade. Sim. Aí agora os testes de vocês não mostram a dificuldade, né? Muito maluco. É pra ele se fuder aqui? Isso! Tá bom, vou me esconder aqui então. Quem está aí? Quem está aí? Você escuta uma voz. Não, viu, Steve? O cara tá se escondendo atrás de um galho de árvore. Quem é que tá aí? Vocês escutam o som de uma arma sendo engatilhada. Miau. É o Tenente. Eu amo esse japonês. É você, Satanás? Satanás! Outro gato! Quem é que tá aí? Eu sou o tenente. Abaixa a arma. Tenente quem? Tenente Johnson. Aí você vê e você, quem é? É um homem, um distinto cavaleiro londrino. Tá? Terno, gravata, chapéuzinho coco. Aparecendo por trás de uma árvore, a arma em punho assim na altura do peito, né? Voltando pra frente. Não parece um tenente pra mim. Eu mostro a identificação. Ah, devagar, o que você tem aí atrás? Mesma coisa que você está apontando pra mim agora. Aqui é a minha identificação. Você mostra a identificação pra ele? Mostro. Ele vai se aproximando vagarosamente, arma apontando pra você. É, e vê sua identificação lá. Algum problema aqui, Tenente Johnson? Ele abaixa a arma, já um pouco mais calmo. Nenhum. E você, algum problema? É, vários. Mas... A propósito... Por que um tenente do exército estaria aqui? E quem que tava imitando um gato aí? Quem mais tá aí? Tá o pessoal que veio comigo. Eles se assustaram e acabaram tentando... se esconder e pisaram num gato. O pior é que o gato do japonês deve ser Milau, não Miau. Milau. Deve ter sotaque. O gato japonês lonlona. Ai, ai. Ele pega e ele abaixa a arma, melhor, né? Tenente, ambulância? O que tá acontecendo aqui? Miliaro. Era o único carro que tínhamos no momento, por isso que... Mas quem que é? Eu falei, mas quem que é você? Não vem ao caso qual carro... Aponta a arma na direção da... Eu tô falando de entrar na árvore. Mas quem que é você? Se identifique. Eu sou... Cidadão curioso. Dono desse local. Dono da estrada? Sim, aqui é a propriedade você de minha família. Você seria o... Eu sou William... sobrinho ou... William Carrington. Ah! Você é o William Carrington? Sim. É o marido? Não, ele é sobrinho, acho, né? Quem tá aí? Apareçam logo, gente! É só o sobrinho da senhora Carrington. Filho, eu sei, ele tá armado! Filho, melhor, é filho, desculpa. Ele já baixou a arma. Ele tá mostrando aqui que tá com a arma! Tá baixada! Não tá, não! Então para de gritar e fica aí, senão você não vai saber de nada. Não tá baixado, não tá, não. Eu tô vendo! Ai, caralho. O cara não tá assim. Tá nervoso, vem cá, ó. Fuma isso aqui. Assim eles poderão sair do... Ele vai me viciar, esse velho! Vai ficar chapado de ópio, adoro. Vai. Adoro! Falo pra ele abaixar a arma e guardar a arma pra eles poderem sair. O pessoal tá com medo por causa da arma. Ele abaixa a arma. Tenente, o que está acontecendo? Agora aqui? Tudo bem. Hein? Vamos lá. Eu vou até ele, vou indo até ele. Estamos aqui porque semana... Olá, noite passada, quero, então, viemos tudo bem? A sua mãe para investigar um suspeito que estava trabalhando na obra do chafariz da sua casa. Na verdade, eu estou aqui investigando. Eu gostaria de voltar para a cidade. Ele pega a mão da Ava, né? Cumprimenta. Prazer, William Carrington. Prazer. Ah, aí ele vê a Júlia... Ah, por engano, senhorita. Lamento pelo transtorno. Prazer, sou o William Carrington. Ele estende a mão assim na sua direção pra pegar a sua mão, Julia. Dá a mão, ele dá um beijinho na sua mão. Prazer, William Carrington. O senhor está fazendo parte da investigação do ocorrido, Tenente Johnson? É que ela trabalha na loja entre onde o suspeito tentou vender o que ele roubou da casa de sua mãe. Ah, o ladrão Hackett. Isso, meu cara. Infelizmente minha irmã caiu na lábia daquele Biltre. Eles são suspeitos também. A gente tá investigando tudo junto. Mas por que a investigação tá no meio da floresta, Tenente? É que você sabe, né? Necessidades fisiológicas, meio complicadas, né? E também sofremos um acidente a noite passada e a gente acabou parando aqui pra averiguar se tinha alguma... Ah, eu fiquei sabendo dos acidentes. Coisa suspeita no local ainda. Bem, posso ajudar em alguma coisa? É, eu gostaria de saber como é que está a sua irmã, pois os policiais falaram que ela estava no sanatório e o senhor tinha ido visitar ela, e a gente até ia dar uma passadinha lá para poder falar com o senhor, pra... agora já que o senhor está aqui. Ah, não, eu peço que poupe a minha pobre irmã. Ela... está com a sanidade dela muito abalada. Se o senhor quiser, a gente pode te acompanhar até tua casa pra tomar um chá, alguma coisa assim, né? Pra ficar melhor, que ficar no meio de uma floresta conversando só essas coisas, acho que não fica bom, né? O cara fica se oferecendo! O cara vai entrar me... Se você quiser, a gente pode tomar um seu chá. Fala assim, tenente, eu acho que ele precisa ir falar com a mãe, acalmá-la. É, eu acho que nós devemos pegar o nosso caminho. Você tá tocando no ombro dele assim? É, põe a mão assim, comum. Ele olha pra você e... É, sim, eu preciso informar a minha mãe do estado de minha irmã. Mas, se o senhor desejar, vocês podem me acompanhar. Não. Claro que serão bem-vindos para o chá. Melhor se tranquilizar a sua mãe, qualquer coisa, caso tiver mais informações ou precisarmos de algumas... pegar mais algumas informações, nós temos aqui na sua residência. Está bem, então. Desculpe ter sido um pouco evasivo, mas é que esse caso está mexendo muito com a cidade. Sim. De fato. Lamentável tudo que ocorreu. Bem, agradeço, então. Já que vocês não querem ouvir o bloco de informações que eu tenho para lhes passar, estou indo para minha casa. Nós queremos, mas não agora, calma. É muita intromissão, gente. É descortês. Eu tento, tomo bronca, aí vai. Bem, tenente, fique à vontade se precisar de alguma coisa, só me procurarem em minha mansão. Em minha mansão, opa. É, eles têm uma mansão, eles são ricos. Mas aí minha mansão, é tentação mesmo. Ele não aparece. É, isso aí. Chupa, que hora que seria mais ou menos agora, Jeff? No jogo? Ah, umas 2 da tarde já. Caralho! Ah, tipo, vou esperar até as 5 e a gente vai lá pra tomar um chá. A gente vem na hora do chá. Beleza, ele pega ele. Ele vai embora, o que vocês fazem? Vocês vão querer ir lá no sanatório? Eu vou deixar a Júlia onde ela quiser. Obrigada. Obrigada. Eu preciso ir no sanatório pra conversar com ele? Não, pra conversar com a louca, né? Por que eu vou conversar com ele? Ele deve saber de alguma coisa também, irmã. Deve ter falado alguma coisa pra ele. Talvez porque ele... E seria mais fácil a gente entender dele, não da irmã. Ô, meu amigo, o que a louca falar pra ele vai falar pra nós, é louca. Mas a gente vai conseguir interpretar melhor ouvindo de uma pessoa lúcida do que interpretar melhor ouvindo loucura de uma pessoa louca. Não, porque teoricamente a pessoa lúcida interpreta do jeito dela. O louco fala direto da fonte. Vá sempre às fontes, Carps. As fontes são mais seguras. Mas eu quero ver só fora. Hã? Ver se tem alguma coisa a mais no rolê aí, fia. A questão é essa, eu ouvi dois lados. A gente pode se dividir. A cariação chama isso. A gente... A gente pode colocar... Dividir como? Vai dividir o quê? O carro e o carro. Vai fazer o quê com o carro? Só tem um. Você pode ir a pé, pode ir de táxi. Vai. Oi, menina. Porque, teoricamente, o médico é uma pessoa very... capacitada pra ir falar com a louca. Ah. E ele pode levar um ajudante. Ele não me entende. É por isso que ele vai levar um ajudante. Ele entende a gente super normal, ele vai entender uma louca? Super capacitado. Diga. E você vai colher informações com o São. Vai colher informações com o São e quem vai colher com o Dinho? E... não, a Júlia vai trabalhar. Ah. Ela tem medo. Que ela tá desligando um negócio. Tem um chicote estralando aqui. Volta pro grilhão. Ah, eu vou voltar pra cidade com vocês e pegar meu carro. Pegar um carro. Aí quem sabe eu voltaria aqui. Boa. Então vamos. Já provei pro roceiro o que eu queria. De cabeça, mano. É mais passeio? Isso, mais passeio. Você falar com louca. Meu Deus do céu, velho. Vamos falar com a louca primeiro, depois vemos a versão do Sam, vai, melhor. Oh, passei de louco, vamos. Passei de louco, isso, gosto passei desse japonês. De louco. Ai, ai. Ai, ai. Tá, aqui vocês voltam pro carro, então eu vou fazer o quê? Médico, Eu vou deixar o médico interrogar a louca, velho. Não vou nem falar nada, só pra ver, mano. A gente vai até a... o antiquário. Ok. Vou deixar a Júlia. Deixa a Júlia no antiquário. Isso. Cuida do meia-noite, Júlia. Ok. Rooster ficou de contragosto ou não? Ele é bonitinho. Cuidado, fica com o pai ou sem o pai? Você decide o destino dele. Ele não tava querendo ficar aqui, não. Fica com o pai, fica com o pai. Papai protege ela. Então o pai foi embora, a Júlia ficou sozinha. Ok. Não fiquei sozinha, não. Como sempre, né? Ficou com um gato. É, ficou com meia-noite. A gente perguntou se você queria ficar com o pai. Você que não quis. Tá, ela e o gato só. Eu não entendo essa Júlia. Você interroga a louca ou Furuin? O que você quer saber? Ah, por que que ela tá louca? Quero saber o que aconteceu com ela e com o morto. Por que que ela tá louca? Morto. Seria melhor falar com o médico dela? Você é o médico, você vai ser médico dela. Eu quero saber dela as informações. Quero saber onde tá o negócio de madrepérola que o cara deu pra ela. Onde tá o quê? Com o objeto de madrepérola que o mocinho deu pra ela. Tá, e o que que você quer? O policial... Queremos ouvir a versão dela sobre o que atacou os dois lá, os dois mortos da casa dela, lá, que estavam lá na casa. E dilacerou os caras lá, pronto. Você eles acham quer que foi. Que eu falo com uma pessoa que tá numa casa de sanidade, uma pessoa. Pergunta se ela. E aí, louca, beleza? Por que você tá louca? Dá um jeitinho pra perguntar. Pergunta suave, tranquilamente. Não precisa ser tão agressivo como eu fui aqui. Tentar, o senhor pode ser um pouquinho mais maleável. Mano, esse diálogo vai ser tipo meu primo. Alex, não corre! Eu sei! Por que você tá correndo? Não sei! Ok, então vocês chegam no antiquário, deixam a Júlia lá. Júlia abre a porta, né? O gato tá lá dentro, né? Ele vem meia... pra você. Meia noite. E ele fica lá degustando o peixe dele, que tem umas moscas em cima do peixe, ele não comeu tudo. Tá? Caralho, quanto de peixe que Xixing-Ling cortou? Um peixe e um salmão inteiro? Ele fez uma barca. Porra, meu, vou querer muito ter comido uns também. Não comeu porque não quis. Eu falei que era uma marca. Exato. Caraca, é o gato, ele fica lá. Ele fica lá se esfregando assim de vez em quando assim, na sua pata. Sobe, come um peixe, né? Se lambe, dorme, fica fazendo coisas de gato. É. Você entra na loja, vira a plaquinha lá aberto. Damas cabaleiras, né? Aberto, fechado. É. E fica lá fazendo seus afazeres no antiquário, enquanto o pessoal vai pro sanatório, é isso? É. Okay. O que vocês acham de um médico ir no sanatório? Eu preciso ir na biblioteca, eu tinha esquecido. Não vai com a gente? Hã? Não vai com a gente. Eu? Alguém tem que dirigir. Ah, tá bom. Então vamos fazer assim, deixamos você na biblioteca. Enquanto eu e o médico vamos pro sanatório. Tem carteira aí, né? Ele tem carteira? A gente espera que sim. Você tem carteira, tenente? Tem. Ok. Botei firmeza não, hein? Cuidado, hein, Furui. Ok, então tá. Então vocês deixam a aba na biblioteca. Mas não dirige, é isso que eu acho mais engraçado, né? Ele paga alguém pra dirigir pra ele, né? Tem dinheiro, é médico? Deixa eu abrir na biblioteca. Nessa época ainda usa CDD. Ainda não tinha Bliss. E rumam pro sanatório. Tá? Qual cena vocês querem ver primeiro? Biblioteca, sanatório ou antiquário? Pois. Antiquário. Antiquário, pô, não é Rio Antiquário, vai. Bora. Sim ou não? Antiquário, então. No antiquário? Ok. É. Júlia, você está trabalhando lá no antiquário. Calma e tranquilamente. Limpando as antiguidades, avaliando, classificando. É, botando preço nas coisas. Fazendo carinho no gato. Não, não gosto dele, não. Ah, tá, ok. O gato fazendo carinho em você. Né? E... enquanto você tá lá distraído nos seus afazeres, você escuta o sininho da porta. Tling, tling, tling, tling, da porta sendo aberta e, obviamente, um freguês entrando na loja. Ok. Você tá lá meio lá atrás, né? Onde tem as coisas que ainda não estão nas prateleiras, ainda não estão em exposição ali pros clientes, tá? E aí você escuta o som. Tling, tling, tling, tling, tling, tling, tling. E o gato, ele tá lá junto. O gato, ele tá lá junto com você. Quando toca, né? A porta, ela é fechada, né? Alguém abre a porta, entra, fecha a porta. Procedimento padrão, né? O gato, ele olha pra você. Eu olho pro gato. E aí ele... assim, e aí ele pula e sai correndo e se esconde. Eu vou lá na frente, né? Vai pra lá na mim frente. É um negócio normal. Ok, descreva como que é esse ir lá na frente. É, eu pego, eu falo pro gato não ofender os outros assim. Uhum. Aí eu me arrumo assim, levanto assim e vou feliz assim, sorrindo, atender a pessoa que chegou. Sorrindo. É. Ok. Ok, beleza, sorrindo. Você vai sorrindo quando você atravessa a porta lá do estoque ali, né? Vamos dizer assim, do antiquário. E aí que você chega e aí você vê, são dois clientes, dois fregueses. Tá? Um deles tá olhando assim pela vitrine, olhando a rua, né, olhando lá pra fora, né? Sim. E o outro, ele tá olhando ali no balcão e fuçando os papéis do balcão. Tá? Eles têm a aparência de estarem meio machucados, tá? Com alguns ferimentos pelo corpo, meio enfaixados. Vestem roupa simples. Assim, a primeira coisa que eu quero trabalhadores. Tem arma perto do balcão? Não sei se vocês têm arma perto do balcão. Não faço ideia. A gente pode ter colocada onde depois que a gente pode ter um taco de beisebol. Um taco de beisebol debaixo do balcão? É. Ok, vocês têm um taco de beisebol debaixo do balcão. Ele tá fuçando no balcão, tá? E aí ele tá fuçando na papelada ali como se estivesse procurando alguma coisa, tá? Quando você vê essas duas figuras, você congela. Seu sangue, ele congela dentro das suas veias, Júlia. Você já sabe quem é, né? Todo o horror da noite passada, ele retorna. Assim, numa avalanche pra dentro de você. Estão diante de você, dentro do seu refúgio seguro, o antiquário, os dois assassinos que tentaram matar você e seu pai. Pronto, Ava, não precisamos procurar, eles procuraram nós. O que você faz? Um deles está vigiando a rua para ver se não chega alguém, e o outro ele está investigando o balcão. É, eles ainda não notaram você. Não me notaram? Ainda não. Então eu vou embora. Eu vou lá pro fundo da loja e não volto mais. Tem saída dos fundos? Tem saída nos fundos, não tem? Ah. Tem uma saída nos fundos. Então é pra lá que eu vou, eu saio. Ok. Pode falar. Eu vou tentar sair pelos fundos e já procurando alguém que eu possa chamar, ver se tem alguém, tipo, polícia. Uhum. Já vou sair gritando meio, polícia, polícia, socorro, alguém. Tô gritando não. Ok. Não, deixa eu perguntar. Gritando meio assim. Deixa eu perguntar uma coisa. Ali no balcão do antiquário, tem algum pertence pessoal assim que identifica vocês? Tipo um porta-retrato? Não. documento, carteira de trabalho da Júlia, alguma coisa. Mas você vai ficar na casa dela. Não tem nada assim que identifique vocês? Não, não é minha casa. Ok. Não manda esses caras pra minha casa. Tem arma. Tem um taco de beisebol. Um taco de beisebol. Certo. Tem um registro dos últimos clientes. Tem. Das últimas pessoas, das últimas vendas. Das últimas vendas, né? Não dos últimos clientes. Certo. Ok. Perfeito. Júlia, você vai recuando assim. Joga um teste de furtividade. Misericórdia, eu falhei nesse teste. Eu falhei no teste, vou falhar mais uma vez. Não. Passou, Júlio, você tira 14. Ó, oh, passou, hein? Uia, 52. Quando uia. Fecha. Você vai pé ante pé voltando. E aí você volta lá pro estoque, lá nos fundos. Tá teoricamente em segurança. Tá? Quando você tá lá atrás, você escuta eles conversando. Mas eu preciso ficar aqui, eu já quero chamar a polícia. Não, você escuta um falando pro outro. Encontrei. Al Hackett esteve aqui mesmo. Ele vendeu o ovo de Beaki. É, aquelas duas mulheres. Ele deve estar aqui em algum lugar. Vamos investigar. E aí, não, você escuta ele falando isso e já vai saindo, correndo dali. Bom, sabe que já sabemos que é o Hugo. Vemos certeza que é o Hugo agora. Ai, agora você não tem certeza que eles estão envolvidos, né? Ok, Júlia. Você vai até a porta dos fundos. Você tá com a chave dos fundos? Você tem a chave dos fundos? A Júlia tem a chave dos fundos? Lógico que tem, normal. Tá, você abre a porta do antiquário, o que você faz com a chave? Você deixa a chave na porta, você pendura a chave no chaveiro, ou você fica o tempo todo com a chave no seu bolso? A chave no bolso, porque eu sou uma pessoa esquecida, não quero esquecer. Aí eu sempre fico com ela no bolso. Pilantrinha. Ok, você chega lá nos fundos, saca o molho de chaves, destranca o portão dos fundos. A porta dos fundos, sai pro quintal. Tá? Tem um quintalzinho nos fundos ali, né? Um jardinzinho simples, tá? Com um portãozinho. Aí você vai até o portão, destranca o portão e sai e vai pra rua. O que você faz? Eu faço exatamente aquilo que eu falei. Acelera o passo, vai olhando se tem alguém na rua, vai tentando bater na porta das pessoas. Vê se tem policial, vê se socorro. Ah, Londres, horário da tarde, tá cheio de gente na rua, né? Policial indefinido, né? Mas pessoas assim, civis aos montes. Então eu vou gritar: polícia, socorro! Alguém! Tá roubando lá de senhores! Assassinos! Um homem já para do seu lado. O que foi, senhorita? O que está acontecendo? Se acalme! Na loja! Que loja? Que loja? Que loja? Chama a polícia, já vai gritando para outras pessoas, isso, né? Já vai criando uma multidãozinha ali para te manter meio protegida ali, né? E poucos segundos depois já chega a polícia ali. O que aconteceu, senhores? O que aconteceu? Tem dois rapazes dentro da loja e mataram dois policiais e tentaram matar meu pai. Eu por pouco saí com vida e agora eles retornaram para a loja que eu trabalho. Por favor, tira eles de lá. Sim. Já vai indo, você já vê outro policial chegando, né? E eles vão até a loja. Passam uns 10 minutos mais ou menos. Volta o policial. Tá tudo bem, senhorita? Eu vou ficar melhor depois que tiver tudo em segurança, né? Não tem ninguém na loja. Nós investigamos tudo, não tem ninguém lá. Eles devem ter ido embora. Eles foram embora, talvez tenham roubado alguma coisa. Vamos precisar da sua ajuda, do seu depoimento para descrever essas pessoas, como que elas eram. E para averiguar se alguma coisa da loja foi roubada. De novo isso, meu Deus. De novo. De novo. Interrogatório, de novo. Já falou que ia e viu coisas? Ou será que realmente aconteceu? Não, aconteceu. Até roubou coisas de novo. De novo, na mesma semana. Acho que foi na mesma semana. O policial falou que talvez podem ter roubado. Ele não sabe o que tem lá dentro da loja pra falar que o cara roubou. Vocês vão ter que fazer o levantamento. Mas já foi na mesma semana, né? É a segunda vez. Essa semana que essa semana. Eu gosto muito da Ava, mas sabe? Tá ficando de foda. Tá ficando pede demissão, foda. Fia. Você tem que pedir insalubridade, periculosidade aí. Velho. No antiquário. É, então. No antiquário, são de bandidos. Ok, o policial, senhorita, pode me acompanhar? Já é a segunda vez que acontece isso nessa loja, senhor. Essa semana ainda. Nossa. Vamos até a delegacia, então. Então, vou deixar um homem vigiando na loja. Vamos até a delegacia. Então tá bom. E ele vai com você até a delegacia. Tá? Aí ele pede pra você descrever os homens. Por favor, descreva como é que eles eram. Eu descrevo eles. Uhum. Tudo certinho. Certo. Acrescento o relato da... Como que chama? Da noite, né? Uhum. Daquela noite. Eles mudaram de comportamento assim do nada. Uhum. E que eu associo, né? Que eles estavam falando, né? Pela conversa deles, eles estavam procurando... O objeto que já tinha sido roubado. Uhum. Certo. Ele anota tudo, todas as informações. E aí ele fala, bem, senhorita, nós vamos investigar os arredores da loja para ver se encontramos alguém com essa descrição. Vou pedir para a senhorita me acompanhar até a loja, então, para trancar a loja. Mas para não ficar no local enquanto nós fazemos essa investigação. Pode ser perigoso ficar sozinha lá. Eu também acho. Tá bom. Aí eles vão com você até a loja para você trancar a loja. O que você faz? Eu tranco a loja. Ó, ok. Tranca a loja. Fora isso. Eu vejo se de fato roubaram alguma coisa ou tento ver por onde que o cara tava olhando lá do balcão. Se tá alguma coisa diferente. Certo. Tinha alvará de funcionamento. Existe alvará nessa época, né? Bom, enfim, você dá uma averiguada ali, tá? Mas não detecta que nada tenha sido roubado. Nos lugares. Assim, em cima do balcão ali as coisas estão meio reviradas, meio bagunçadas, mas nada foi roubado. Dentro, ali no meio das antiguidades também. Nada foi levado embora. Aí você tranca a loja, tudo, policial. Senhorita, quer que eu lhe acompanhe até a sua casa? Vamos então. Será um prazer. Eu levo você até a sua casa em segurança. Tá? No meio do caminho, já vai ficando tarde, vocês param na escola, apanham seus filhos. Tá? E o policial leva a família feliz de volta pra casa. E você finalmente está em segurança no seu lar. Quero pensar que sim, né, Jefferson? Quero pensar que sim. Sim, sim. Fique pensando. Ok, Júlia está em segurança em casa, então. E agora, sanatório ou biblioteca? Pode ser biblioteca. Biblioteca, então. Ah, você chega na biblioteca pública de Londres, o que você faz? Entro? Eu me mato? Ok, eu... O que você procura na biblioteca? Eu acho que eu vou procurar... Livro de idiomas. E vou querer saber onde que eu vejo idiomas rúnicos, né? Ah, você quer tentar traduzir o que tá na isso, faca. Isso, eu quero traduzir o que tá na faca. Tá, joga um teste de usar bibliotecas. Ai, mas que mosca mais no ar é essa? Tem. Tá bom. É a melhor perícia de chamado de Cthulhu é essa. Depois de blefar, claro. Ah, passei. Passou. Tá certo. Tá. Você pega um livro, Ava, depois de uma hora procurando ali na biblioteca, vendo livros de idiomas, você descobre que aquele idioma que está escrito ali, aquelas runas estranhas que estão escritas ali, são runas utilizadas pelos povos celtas que habitaram a ilha, a Grã-Bretanha, tá, séculos atrás. São dos antigos Isats, aquelas runas ali. Entendeu? Você consegue traduzir a inscrição que tá ali. Peraí que eu ainda não me familiarizei com o livro. E esse livro tem 400 páginas. Pouquinho, né? Está escrito assim na adaga: pela glória daquele que dorme submerso em Rilé. Rilé é R apóstrofo L Y E H. É o que está escrito nessa faca. Sobre o que, consigo identificar o que é essa palavra estranha? Você pode jogar usar a biblioteca, dificuldade extrema aí. É. Se você passar, você... Será que você não precisa desligar ali? Ah, não. Ok, vai jogar assim. Estava digitando, né? Eu tenho sucesso crítico. Puta que pariu, que larga do caralho. Que larga. Nossa. Mas ferrar. Se você não queria falar, era só não ter me deixado jogar o teste. Você vê uma descrição, você vê um livro de ocultismo. Ok. Certo. E esse livro de ocultismo, ele descreve alguns livros teoricamente, né, profanos. É o que está sendo dito ali. Livros profanos, né? E ele fala o nome de diversos livros profanos e dá uma descrição assim bem rudimentar, bem resumida destes livros, tá? Um desses livros, obviamente, é o Al-Azif, o Necronomicon, tá? Diz que o Necronomicon é um compêndio imenso que descreve seres horrendos, abissais, e que traz rituais e invocações profanas e traz magia negra. O outro livro, cadê? O Cults de Ghouls, um livro escrito em francês. É uma obra em formato A4. Cataloga um grande culto de necromancia. Departamento de necromancia. O outro livro é um livro escrito em latim, chamado De Vermis Mysteries. Vermis Mysteries. Um livro impresso na Alemanha, suprimido pela igreja, que discute o mundo árabe e coisas sobrenaturais de lá. Esses livros todos, né, descrevem seres profanos, enorme profano, que no livro que você está lendo, né, ele descreve esses seres como sendo nomes de demônios, bandos proibidos pela igreja, certo? E eles falam do local de habitação de um desses demônios. Vai lá. De um desses demônios, que seria teoricamente uma cidade subterrânea ou submersa, não sabe ao certo, chamada de Rile, onde um desses demônios vive adormecido. Isso é o que você consegue saber. Dá pra saber onde que é? Hã? Dá pra saber onde que é? Onde que é a cidade? É. Não, não tem localização. É uma cidade mitológica chamada de Rile. Dá pra saber qual que é o demônio? Onde dorme um demônio chamado Cthulhu. Cthulhu. É isso que você sabe. Mais alguma coisa? Tem algum dos livros lá? Não. Não sei, pra mim são livros comuns. Não. São livros de literatura. Não tem nenhum desses livros na biblioteca aí. Mais alguma informação a procurar? Traduzir, né? Fala alguma coisa sobre as relíquias deles? Facas, essas coisas? Não. Fala alguma coisa sobre o ovo? Sobre o ovo? É. Não. Não? Imagens? Ah, tem alguns rascunhos ali, alguns desenhos, algumas gravuras ali dos livros, principalmente do Necronômico, escrevendo, que é um livro teoricamente feito de capa de couro humano. Hã? Dos demônios. Dos demônios, não. Igual desenhei lá do carinho. Ah, tá. Não, não. Dura. O que mais você procura? Eu quero saber qual que é o nome que o cara falou lá. O cara que se benzeu lá no carro. Ah, ele falou, deve ser coisa do feiticeiro do pântano. Feiticeiro do pântano, isso parece alguma história pra mim. Vou procurar algum livro de história que fale sobre isso. Tá, joga aí. Se eu não achar, eu pergunto pra bibliotecária. Ela deve saber mais do que eu. Quanto você tem de usar a biblioteca? 40. Vixe, que lixo, hein? Ó, passei em 2 testes, negão. Tá bom. Uma bibliotecária teria uns 80. É, então, se eu não achar, eu procuro pra bibliotecária ver se tem. Ok. Vai pedir pra bibliotecária? É. Joga aí com 80. Vertei, galerinha. Beleza. Jogar, tá? Eu jogo. Passou. Passaria o seu até. Não, o meu é 40, negão. Nossa, tirei o mesmo valor que você tirou. Que coisa. A bibliotecária vai, procura e entrega um livro pra você. Obrigado. O que é essa porra de feiticeiro do pântano demoníaco? Vamos a mais um handout. Ela entrega um livro pra você, você abre o livro na página que ela indicou. E aí tem isso aqui. Copiar aqui de imagem. Que folgado, velho. É, folgado mesmo. Tá comendo sushi. Pus aí no Roll20 a página do livro. Não, tô falando o outro forgado aqui do computador. Falando o forgado deitado no computador. Entendi. Daí é um livro que você encontra, Ava. O computador tá quentinho, ele deita, né, mano? Fogado esse bicho. O bicho que eu vi parece esse? Eu chego com o carro, mano. Eu chego com o carro, ele deita. Sabe das coisas. Uma coisa sinistra lá, deve ter um pterodáctilo que parece. Vocês viram a imagem aí do livro, né? Sim. Eu pergunto pra você se eu posso retirar esse livro pra leitura em casa. Superstições e folclore do condado de Essex. Pode. Esse aí pode retirar pra empréstimo. E o outro que fala sobre o Cthulhu, não? Também pode. Posso? Vou retirar os dois. Okay. Eu gostaria de retirar esses dois. Pois não. Preenche aqui. Cadastrinho seu. Tá ótimo. Tem 10 dias pra devolver. Tá bom. Mas já sabe, multa. Cara, tranquilo. E faz isso mesmo na minha biblioteca. É só o que vocês fazem mesmo, né? Tomar no seu cu. Cadê fumando nós, Ju? Você aprender a fazer xi na faculdade. Respeita, por favor. Beleza. Retira os livros e vai fazer o que agora? Pra casa? Eu vou pra loja, né? É pra loja? Pra loja. Beleza, então. Quando você chega na loja, nem sinal da Júlia. Loja fechada. Nem sinal dela. Sim, pode ter. É, tá na hora de buscar as crianças. Imagina. Sim. Vou buscar as crianças. Ok. Tá bom, Ariel, beijo. Falou, Ariel, tchau. Falou, Ariel, até mais. Ih, caramba, não vai ter interrogatório então. Era o velho que ia interrogar, né? Tchau. Não vai ter interrogatório hoje. Vamos deixar na próxima semana a gente interroga. É, fecha aí o negócio da. Fecha na cena da Tá. Beleza, então. Bom, acho que é isso então. É, vou lá no ônibus pro Ponte Quarto de boa. Ok, vai lá. Passa o restante da tarde lá, da hora de fechar. Fecha. Vai pra casa. Leva lá a faca comigo. Pobre que foi atacado. A faca não tava com você? Então, eu não sei se a faca tava comigo, porque eu achei meio estranho levar a faca na biblioteca. Será que tá levando comigo? Não, a faca tava com o Rooster. Rooster? É, porque o Furu entregou pro Rooster, ele pegou a faca e devolveu o lenço. Não, mas ele me deu a faca pra mim ver isso escrito. Ah. Teoricamente eu levei a faca pra mim saber os escritos. Com você. Eu vou levar a faca. Ah, levou a faca com vou você. Levar a faca comigo, eu falo assim, ô gatinho, quer ficar ou quer ir pra casa? Ele pega a direita ali e se agir. Ficar. Ok, gatinho ficou na loja então. Ok. Ninguém em casa, né? A Júlia falou que eu não posso ir pra lá. Era só se eu não voltasse, né? É porque eu tenho medo de ficar sozinha, entendeu? Não, tudo bem. É como se eu voltasse, então você pode ir, tá de boa, eu voltei. Termina a loja. Tenha medo. Vai dormir na loja? É. Termina a loja, tem um gatinho ali. Ok, dorme. Eu devo ter um lugar pra dormir, porque a gente faz o puteiro aqui na loja no porão, né? Então deve ter lugar pra dormir. Exato. O porão é secreto? É. Né? Vou lá. Você vai no porão? Vou. Quando você vai destrancar, você percebe que o porão cheio está destrancado. Oh shit. Você põe a chave assim, você gira para destrancar, já está destrancado. Você não vai te esquecer, né? Você podia ter ido pra minha casa. Você podia ter ido. Podia? Não vai saber da novidade. Realmente eu podia. Eu disse, eu disse que se. Você quisesse ir lá no meio do mato, quisesse fazer os negócios, eu não voltasse, pra daí, se você tivesse medo, você não precisava ir na minha casa, que eu não ia deixar. Eu também sendo de brilhado. Não aconteceu, a gente não foi pro mato, a gente voltou depois. Agora já foi. A gente foi pro mato, essa questão. Então não pode. Exato, a gente foi. Você não aí, Aí eu falei, ela no dia seguinte. Então eu... Vocês não vão poder contar. Pega o taco de beisebol. Pega o taco de beisebol. Peguei o taco. Ok. Porta. Abriu a portinha. Pegou o taco do nada. Tipo... Eu tenho um taco embaixo do meu balcão. Acendeu a luz. Comigo. Ela vai aquela espreguiçada e fica dormindo. Tô descendo. Tá descendo? Seus passos na escada. Os degraus vão rangendo. Até que você chega lá no solo do porão. O que tem nesse porão aí? Sei lá, tem um palquinho onde as pessoas se apresentam. Okay. Tem algumas mesas. Okay. Né, e eu imagino que tenha quarto. Pelo menos um. Ok. No mínimo um. No mínimo um. Vamos dizer que tem um de quatro quartos. D6, vai. Dois quartos. Ok. Dois quartinhos ali. Okay. Vamos com as portas abertas. Escancaradas. Cadeiras tombadas. Cadeiras tombadas? É. Aparentemente as coisas estão fora de lugar ali. Procuro locais onde as pessoas poderiam se esconder aqui. Ok, deve ter um balcão pra bebida, né? Sim. Ali atrás. Nos próprios quartos. Balcão pra bebida. Vou indo até o balcão. Ok. Vai de olho nos quartos. Okay. Beleza. Você chega até o balcão. Ah, você não fez furtividade, né? Joga até de furtividade. Acendi a luz. As pessoas sabem que eu estou lá. Ah, então tá beleza. Então tá indo até na direção do balcão fazendo todo o barulho possível. Ah, não, eu vou. Ah, nesse eu vou devagar. Eu não quero que as pessoas saibam pra onde eu tô indo. Mas eu não vou passar. Eu passei. E ainda passou, que larga do caramba. Aí, ó, tá vendo? Caramba, larga, hein? Ok. Você vai silencioso, chega até o balcão. O que você faz? Olha no espelho. Veja se dá pra ver alguém lá embaixo. Geralmente não tem um espelho. Parceiro, eu quero vou olhando uma, ver se dá pra. Você dá aquela olhada no espelho ali. Quarto sim. Abriu o quarto? Enquanto não tô vendo ninguém. Mão de chaves. Vai até os quartos. Quando você vai até os quartos lentamente. Tá, os quartos são escancarados. Por que você tá com o molho de chaves? Vou fechar. Ah, tá bom. Chegou no primeiro quarto. Você escuta um barulho. Olha, atrás, né? De você. Olha. Você olha, tá o gato na escada. E ele derrubou um vaso ali na escada. Aí ele fica batendo assim com a patinha e blum, cai outro degrau. Aí vai de novo. Blum, mais um degrau. Pra que ele for fazer pum pro outro degrau, eu fecho a primeira porta e tranco. Ok. Tranca a primeira porta. Quando você tranca a primeira porta, o gatinho dá aquela espreguiçada de novo. Aí ele desce os degrauzinhos e aí vai até você. Fica se enroscando ali no meio das suas pernas, ali trançando entre as suas pernas. Gato? Hã? Vou até o. Igual é gatinho, você quase me matou. Mas eu falo baixinho só pra ele. Vou até outro quarto, vou fechar e trancar também. Fechou. O que foi? Dá uma olhadinha ao redor assim. Tudo tranquilo. Não tem ninguém ali. A Júlia não teria feito essa bagunça. Ah, ela é meio louca, você sabe. Assim. Não sou. Foi. Alguém entrou aqui, né? Será que pegaram? Falar humanês, né? Aí se fica desenroscando assim em você, né? Ele pega, sai, vai até a escada, olha pra trás e sobe a escada. E aí? O que faz? Arrumar o lugar, né? Ok. Botou ordem na casa. Tá ordem na casa. Vou pegar a caixa que o gato jogou pra fora. Vou guardar no lugar. Uhum. Quero olhar dentro do quarto, mas eu tô com medo de olhar solo. Entendi. Não abre essa porta. Olha ali pela fechadura? É, vai que tem alguém dormindo na cama. Tudo escuro. Ah, não, você teria visto na hora que você foi trancar, né? Eu não sei. O quarto tá escancarado. Não sei que você fechou os olhos pra fazer isso. Não, você faz só assim, ó. Puxa a porta só. Não, você chega diante da porta pra fechar a porta. Aí você vai, precisa. Né? Não tinha ninguém dormindo nas camas. Não em cima. É, então, essa é a minha questão, né? Sabe? Embaixo são dos 500. Pelo buraco da fechadura não dá pra ver. Tá escuro lá dentro. Aí eu penso comigo, mas se eu fechei, como é que eu vou dormir lá? Gênia. Eu não quero chamar um PM. Polícia Federal, ô cara! Ô, Ava, ô, que dificuldade. Se você quiser passar lá em casa... Mas assim... Não, é porque agora eu tô pensando, e se tem alguém no quarto e eu tranquei lá? Deixa eu morrer. Não, eu vou ter que me livrar desse corpo. Nossa. Entendeu? Vai ser um problemão. Deixa eu morrer, a outra tem que me livrar de um corpo, mas gente. Mas se tiver vivo. Quem é cultista perto de vocês? Não, mas se tiver vivo, é pior. Não, é bem pior, concordo. Mas se eu vim com a polícia pode não achar que é tão pior, né? Você levaria a polícia até o seu antro? Exato, por isso que eu não quero. Tô pensando em chamar o pai da Júlia. Porque a gente sabe, pelo menos a gente sabe que ele tem uma arma. Entendeu? E eu não sei atirar. É. O pai da Júlia. Ok. Aí, semana, na próxima sessão, okay. Então, você vai chamar ele pra ele. Beleza. Na próxima sessão, a gente vê você lá no porão. A louca no sanatório, o que mais vier. Na sequência. Eu ia tendo alucinações na casa dela. É, Júlia, quando você chega na sua casa, vai à noite. Não. Você começa a escutar. Mamãe! Deve ser terror de mães, né? Ela tá se sentindo no filme Mama. É, tipo. Me deixa entrar, mamãe! Você é minha mamãe, eu quero a minha mamãe! Ai, bom, vamos encerrar por aqui então, gente. Vamos, galera. Mais beleza, galera. Já. Até mais pra vocês. Espero que vocês tenham se divertido. Até mais. Até mais. Até a próxima. Até mais, galera. Um abraço. Cinco anéis, né? Amanhã cinco anéis. Cinco anéis. Beleza, então. Beleza. Falou. Beleza. Falou, galera. Tchau. Até mais.